Isso aí, galera, mais um Zero de Bordo começando. E hoje eu tenho aqui um menino Vitor ao meu lado, cara. E aí, tudo bom? E aê, João Vitor. Gostei. Se tem uma coisa que me irrita, é otaku fedido empolgado. Verdade. Ai, ai. Podia ter parado só no otaku, né? É pleonasmo, chama pleonasmo. É pleonasmo. É. Chimbinha, chimbola, chimbeta. Fala, galera. Quem fala é o Chimba e o Inferno são as outras pessoas. Cara, esse é o primeiro episódio que não tem droga na referência. Vai tomar no cu, o cara me referencia Pequeno Príncipe no outro e começa com Sartre nesse. Vai se fuder, sai dessa situação. Você vê que tudo é bom, né, mano? Tudo é desenvolvimento pras pessoas. Não só um como o outro também. Ah, eu acho que tem droga sim. É, realmente. Arthur! E aí? Eu odeio e me irrita compromissos no meio da manhã e no meio da tarde. É indireta, cara? Não, recebida. Não, mas. Porque a gravação começou 2 horas da tarde? Não. Isso é o começo da tarde. Coisa que me irrita é, tipo, marcar qualquer coisa pra 10 e 4. Isso, 10 horas e 4 horas. Eu quero morrer do coração. 4 horas é hora de jogo. Exatamente. Iago! E aí, galera, eu queria falar que quiabo não é comida. Beleza. Aqui é o João Vitor. E se tem uma coisa que eu odeio, é ter que pensar numa frase todo o programa. Isso aí, galera. Hoje a gente tá aqui rebater um papo sobre uma coisa que todo mundo ama, que é odiar. Odiar. Raiva, ódio, irritação. Bravura! Irritação! Bravura! Eu vou! É isso aí, galera. Fica aí com o programa. É isso aí. Tem mais nada pra falar. Fica aí com o programa sobre raiva, ódio e talismo. É isso aí que vocês vão ver daí pra frente. É isso aí, beleza. Então, depois dessa pior introdução de programa da história, esse pior começo de programa, desculpa. Já odeio. E queria dizer desculpa a todo mundo aí. Já odeio esse programa. Essa é a questão, não odeio o nosso programa. Exatamente. Eu queria que o Iago começasse aí, cara, falando a primeira coisinha da lista dele de ódio. Cara, primeiro ódio de estimação. Vamos lá, cara. Você sabe que meus rancores eu guardo com carinho, né? Sim. Do ladinho do coração ali. E a primeira coisa que eu odeio, cara, assim, é uma coisa que me tira muito do sério, é piada política, cara. Assim, qualquer piada envolvendo Lula. Ah, porque o Lula... Se você não entendeu, é aquela piada do grupo do Zap. Sim, então, mas assim, não necessariamente de algum lado. Isso que, eu ia perguntar, você... Você não gosta de uma crítica que, sei lá, aparece no programa do Choque de Cultura, por exemplo? Ou você realmente não gosta de piadas que envolvam política como tema? Cara, é aquela piada fraca. É a piada fraca política, mas assim, que a pessoa que conta acha que tá virando o Rafinha Bastos. Exemplo. Ah, por que não encontraram nenhuma prova do Lula? Por quê? Porque ele não sabe escrever. Ah, cara, exatamente. Ah, nossa, exatamente. Nossa. Assim, ah, prova de... entendeu? Mas assim, qualquer piada nesse contexto, sabe, envolvendo a Gilma, o Lula ou o Miguel Bemer, qualquer um... Cara, eu odeio isso de um nível, isso mexe comigo de um jeito, cara. Eu não suporto ver... Sabe, charges em jornais. Tá tudo tão triste que é difícil achar alguma coisa engraçada. Cara, mas não é nem questão disso. Assim, não é engraçado. Sim, e dois, a pessoa pega aquela piada e ela acha que tá, tipo, fazendo uma puta crítica social foda, fazendo só aquela piadinha que ela ouviu, sei lá, no programa do puta crítica social foda. Ela abriu o Facebook dela, viu aquela pessoa de 80 anos compartilhando a piadinha. Nossa, cara, isso mexe muito comigo, velho. Piada boa é uma piada boa. Piada ruim é uma piada ruim. Exatamente, exatamente. Piadas políticas, cara, assim... É lógico que se você fizer sabe, faz uma sátira política de alguma coisa legal. Pô, muito legal. Só que... Não, velho, essas piadinhas rasas sobre políticos pessoalmente falando, sabe? Isso me irrita muito. Isso que o João falou é verdade. Tipo assim, você consegue ver isso mais nos Estados Unidos, mas... Os caras lá têm uma liberdade de fazer piada sobre assuntos delicados como, tipo, pedofilia... Que os caras fazem uma boa piada, né? Não sei que Liu. Cara, o Louis fez uma piada sobre pedofilia. Cara. Só que, tipo, foi uma boa. Foi uma boa piada, sabe? Foi uma boa piada. Você riu. É. Cara, eu também. Então, sabe? Esse é o rolê, sabe? Só que assim, é aquela piada que você acaba de rir e fala, meu Deus, eu sou um monstro porque eu tô rindo porque disso. Porque a função do humor é isso, é tipo assim, mostrar uma coisa que é natural, de forma que você encara ela como um antinatural, e você dá a volta e fala, não, mas espera, isso acontece mesmo, porque eu tô rindo disso. Pra quem não sabe, não viu essa piada, não entendeu o que foi a piada do Louis, que ficou famosa ano passado, né? Foi ano passado, né? Que fez foi. No Saturday Night Live. Isso. foi ele falando sobre pedófilos, que pedófilo é o pior crime que você pode ser pego. Sim, como é difícil. Porque sua vida acaba quando você é pego com pedofilia. Você tem que ir nas suas casas de vizinhos falando que você foi condenado por pedofilia. Você não arruma emprego, você não sei o quê. Se você for pra cadeia, você é estuprado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ainda assim as pessoas fazem e cometem pedofilia. E aí vem a piada dele que é porque se as pessoas fazem é porque deve ser muito bom. Errado demais, velho. Cara, exato, velho. É muito errado. Assim, errado em níveis astronômicos de errado. Sim. Mas é aquela coisa, assim. Eu acho que assim, eu declamando aqui foi uma bosta, mas se você vê a piada em quase 10 minutos, ele cria sim, um contexto. Tem todo o contexto. Isso, é. Então é legal, mas é isso. Eu não gosto de piada política com cara, pessoas políticas. Você quer uma piada? O jeito certo de fazer piada com o Temer? É o vídeo do Temer engasgando com música de capeta no fundo. Pedindo pastilha. Isso pastilha. É uma piada, cara. Isso é o Temer tendo a possessão, entendeu? Isso aí é piada bem feita, é piada engraçada. Uma piadinha ali. Agora não, cara. Essa piadinha aí que, sei lá, já existe há 10 anos, a pessoa só recicla. A pior coisa é a piada reciclada. Sim, sabe? Sim. É muito ruim, cara. Cara do Joãozinho, né, mano? Que você conta 10 anos atrás e 10 anos pra frente, era recicla, o cara repassa. Não, não, mas a piada do Joãozinho é clássica. O Joãozinho tem seu valor, tem, entendeu? Obrigado. Não, não, não. É uma tradição. Eu usei o Joãozinho então, como exemplo de piada reciclada. Não, não cara, mas assim, isso que tem um valor, ruim, cara. É igual pega a escolinha do professor Raimundo, a Zorra ou qualquer coisa assim. É tipo, tentarem colocar a goela abaixo em você uma piada que funcionava 50 anos atrás. Sabe? Ela não funciona mais hoje. A gente tá vivendo outro período, sim, outra sim. época. Cara, uma coisa se importante renova, do humor, cara, é o time, velho. Sim? É o mais importante do humor, velho. Sem dúvida. É claro que existem piadas antigas que são atemporais. Porque cara, pega qualquer coisa do Monty Python, maravilhoso. Você consegue ainda inserir em qualquer movimento hoje, mas... Que é uma piada boa. É foda. Eu odeio. Arthur, seu primeiro áudio de estimação pra gente? Coisa que eu odeio é a seletividade de informação do brasileiro. O brasileiro tem uma capacidade de tirar informação de lugar merda que eu fico assustado, sério. E acreditar, né? Esse é o problema. Tipo assim, esses dias uma amiga minha mandou um recadinho no WhatsApp, que a avó dela tinha mandado pra ela, que era tipo um monte de número 6 empilhado, e aí precisa achar o 9. Aí um monte de letra M, precisa achar o N. No final ela beijava alguém. Não, não, no final era tipo assim: isso prova que você não precisa ir no oftalmologista pelos próximos 10 anos. Nossa. Véi! Senhora. O brasileiro ele tem uma capacidade de ser seletivo com a informação que me assusta sim, muito. E a galera acredita nisso, cara. Só que a mesma galera que acredita nisso é a galera que olha pra faculdade, pros campos, né, pra academia e fala que a academia não consegue produzir conhecimento pra ela, saca? Tipo assim, sai uma pesquisa, ah, mas isso é mentira, ah, mas não sei o quê. Véi, eu só quero mandar tomar no cu, de um jeito, assim. Foda. O brasileiro tem muito isso. Cara, tem uma coisa que eu brigo com a minha mãe, que ela sempre fala. Ela sempre chega com... Ela lê um texto no Zap. O Zap piorou em 30 vezes isso. Yeah, ela assim, ah, olha aqui, ó. Não sei se é verdade, então eu já não falo. Provavelmente não é. É aquelas três peneiras. Me fala quando você tiver certeza que é verdade. Sabe? Não, sim. É tipo assim, é uns bagulho com umas fontes zoadas. Porra, sim. Velho. Galera. Se dentro do meio acadêmico você já tem que tomar cuidado sim, com fonte sim. zoada, imagina fora, saca? Imagina você entrando no o antagonista e lendo uma notícia de que, sei lá... Ah, não sei quem foi preso com... Lula preso amanhã. É um rolê tipo assim. Ó, a gente não tá querendo ser partidário aqui nem nada, mesmo que a primeira colocação do Iago tenha sido sobre política. Mas querendo ou não, a gente tá vendo... Tem que acabar a política. Tem que acabar a política. Mas é só, tipo, sobre santidade de informação no geral mesmo. Sim, sim. O brasileiro sim. é muito maluco. Acho que, sei lá, todo mundo faz isso. É, todo mundo faz isso. Isso é um analfabetismo funcional do brasileiro. Sim. Nossa, mas... Eu fico muito desgraçado a cabeça com isso. Chimbinha, seu primeiro ódio aí pra gente, cara. Cara, meu primeiro ódio principal é a ignorância. Quando uma pessoa, tipo, quando a pessoa não aceita que, tipo, alguma coisa pode ser diferente do jeito que ela pensa. Nossa. Aí ela fica nessa. Ah, mas todo mundo é ignorante. Cabeça dura, tipo... cara. Eu sou sempre. Não, tipo, você pode. Ser... Cara, acho que ignorância. Cabeça dura em relação à minha cabeça dura. Nossa. Ignorância é um pouco diferente, não sei. Mas né? É tipo, é uma ignorância forte. Tipo, cara, ignorância é a melhor bênção que você pode ter em sua vida. Não, não, não, cara. Depende. Acho que ignorância é você realmente só não saber. É. Aí o cabeça dura é o cara que não sabe, não quer aprender. É isso que eu tô falando, tipo, o cara que não tá nem aberto pra novas coisas. Tipo, ele não quer escutar uma coisa. É o cara que não questiona. É, tem um episódio de Friends, é um cara que é muito bom, que o Ross vira pra Phoebe e ele só fala alguma coisa e o Ross fala sobre evolução, né? Aí a Phoebe fala, não, mas eu acho muito legal, mas não acredito. A Ross para assim, quê? E o episódio todo o Ross tenta convencer ela de que a evolução funciona. E no final ela convence ele de que talvez seja uma mentira, sabe? Talvez seja uma mentira. Aí ele fica tipo, hã? É porque cara, tem um rolê da ciência. Medium. Eu não sei se eu já cheguei a comentar com você em off, mas tem um rolê tem um texto no Medium que eu li faz mais ou menos um mês, que ele fala que Friends foi um dos estopins para começar essa onda de anti-informação que a gente tá vendo. Sério? Sério. Depois eu vou mandar pra vocês. Vai tá linkado aqui no post. Porque da conspiração. Um dos rolês da ciência é você sempre questionar, só que muita gente não consegue questionar a própria ciência. Tá? Porque aí fica, vira um ignorante em todos os sentidos, sabe? Todas as direções você vai achar um ignorante. Dentro da academia, em qualquer lugar. Cego, né? Sim. O que eu não gosto mesmo é essas pessoas que não aceitam opiniões diferentes da dela. Tipo, você não precisa tomar aquilo como verdade, mas você pode pelo menos escutar. Escuta, né, cara? É essa a questão. Tipo, as pessoas que não sabem escutar opiniões. Surdas chamam. Meu Deus, gente. Desculpa, ouvir de surdos. Cara, é lógico. Eles não estão ouvindo, pode falar mal à vontade. Nossa. Desculpa. Caralho. Lógico que tem todo aquele rolê tipo, de não tolerar o intolerável. Sim. Né? Sim. Beleza? Tem a certa ignorância do. Tipo, a pessoa não sabe discutir um lado com o outro, discussão séria. Sim. E, sei lá, pautada. E tem também o que é intolerável de verdade, que é, por exemplo, sei lá, racismo. Tipo, bom senso. Bom senso. Isso aí. Vitinho, seu primeiro ódio. Uhum. Eu sou um homem mais simples, né? Sou um homem mais. Sou igual vocês, nobres diplomatas. Eu tô vendo muito isso, a gente tá muito. tá muito alto nível aqui. Eu odeio a diferença de classes, sabe? Eu odeio a luta de classes. Você parece, tipo, não é só, sei lá, elite intelectual brasileira aqui. Sim. Que isso. Cara, que é só os moleques de boa. Não, eu vou abaixar o nível. Vou abaixar. Eu sou um homem simples. Eu odeio gente que anda na calçada e ocupa a calçada inteira. Falei. Nossa, cara. Cara, eu sou gordo, conta. Não, Iago, esse programa é por áudio, você é o que você quiser. Eu sou lindo. Cara, eu entendo esse rolê. É mesmo o rolê do cara que anda no meio da rua, sabe? Sim, sim. Na verdade, isso ocorre mais em grupo. Tem aquela pessoa que anda no meio, mas ela tá distraída, a gente tá distraído. Somos pessoas simples, a gente se distrai. Mas tem aquele grupo. Aquele grupo que anda enfileirado. Não enfileirado, ele anda. É horizontal ali. Quer ficar um do lado do outro. Fica um do lado do outro, o papo tá bom. Imagina que o papo seja bom. Uma coisa que os índios inventaram bom foi a fila indiana. Fila indiana. Cara, se a calçada cabe dois, são quatro pessoas. Dois atrás. Cara, dá pra conversar. Vou mandar um lá dentro. Pessoas que andam devagar na calçada, mano. Porra! Cara, pessoas que andam devagar. Ponto. A não ser que você tenha algum problema de verdade de locomoção. Mas você não se locomove. Se você é um idoso de 90 anos andando na rua, mano, você pode andar rápido, fi. Vocês estão malucos. Caralho, eu também tô. Pera aí, Iago, você é contra pessoas idosas saindo na rua, é isso? Talvez. Ok. Tem uma situação assim que agrediu um idoso e o povo te julga. O povo não te dá segurança. Não, cara, mas isso aí é uma coisa que eu tentei me policiar muito, assim, que eu vim perdendo ao longo dos anos, que é. Geralmente eu tô com pressa, e assim, acho que todo mundo aqui compartilha desse... É capitalismo, desse efeito, e se você vê alguém andando devagar em qualquer situação, você quer agredir a pessoa e matar ela pra ela não atrapalhar nem você nem ninguém. Cara, mas tem aquele rolê, tipo assim, se a pessoa tá andando devagar e tá atrapalhando o resto, aí sim é problema. Cara, mas aí que tá, eu comecei a pensar muito nisso, cara. Só por andar, não? Não, assim, tipo assim... Eu vou ganhar 3, 4 ou 5 segundos simplesmente por andar na frente daquela pessoa andar atrás. Isso vai fazer diferença na minha vida, cara? Vai. Cara, e assim... não vai, cara. É igual pessoas que atravessam, assim... Isso não tá na minha lista, mas pessoas que atravessam fora da faixa de pedestre. Tipo assim, ganha 2 metros antes da faixa, ela anda. Cara, por quê, cara? É porque... Espera a porra da faixa, você vai andar... Você vai dar 5 passos pra frente, que não vai mudar a sua vida. Você já tá atrasado. Essas pessoas têm a mesma cabeça que eu, que é tipo assim, eu preciso ganhar alguns segundos da vida. Como se a vida fosse uma corrida. Exato, mas eu tinha muito isso. Por exemplo... E eu tenho me policiado pra não ter mais, cara. Eu vou fazer... Isso não faz diferença nenhuma. Vamos aproveitar o tempo que a gente tá aqui. Vamos zoar. Mas... Em vez de querer passar ele mais rápido. Vitinho, tem raiva de você. Eu vou fazer um suco, por exemplo, o que eu faço? Eu abro a jarra, boto na... E carga tudo lá dentro. Não, e... enquanto eu tô mexendo o suco, eu já deixo a jarra que vai pra geladeira embaixo da pia levando água, entendeu? Mas é uma questão de organização, não é pressa. É pra ganhar 3 segundos a mais. Não, mas cara, você podia fazer pressa, tudo separadinho. Pressa é você abrir o micro-ondas, tipo, faltando 3 segundos, porque não, isso já é burrice, tá pronto e você não quer perder aqueles 3 segundos. É o mesmo esquema. É tipo gente que olha a hora no ônibus pra saber se tá atrasado. O motorista não vai andar mais rápido por você. Nossa, falou uma coisa que minha mãe faz muito, tipo, às vezes eu olho o mãe... ônibus. É, essa ponte de ônibus ela fica olhando pra ver se o ônibus tá vindo pra... ou não, velho. Ônibus é a única coisa que você não controla no universo, então não adianta. Se você precisa de ônibus, você se fodeu. Você tem que olhar só o suficiente pra ver se ele tá chegando. Cara, mas todas essas coisas assim, aí eu comecei a aceitar que, tipo assim, cara, se eu atrasei, eu estou atrasado e ponto. Eu aceito que eu estou atrasado e eu chego atrasado. E é isso aí. E eu falo com propriedade, porque na última gravação que aconteceu na minha casa, eu cheguei atrasado e eu tava aqui. Realmente. Foi um novo recorde. O cara é o dono da casa, todo mundo tava aqui, ele foi o último a chegar. E eu tava aqui em casa. Não me pergunte como. Sim, é mano. O dono da casa de Schrödinger, né? O cara tava ele e não tá, tava. Tá. Tempo. Minha próxima tatuagem talvez é Schrödinger mesmo. Spoiler! Aí não é, né? Aí não é, fica aí. Assim, aqui tem uma tatuagem, mas pode não ter. Eu já tenho tatuagem, ou não. Fica a dúvida. Antes de ontem eu fui fazer um nosso querido cappuccino. Já viu o cappuccino em pó? Você coloca um pozinho. Você faz com café ou com água? Faz com leite. Cara, com café com certeza ele faz, né, mano? É cappuccino. Não, mas é porque alguém me falou que não usava café. Não é cappuccino, aí é leite. Não, é porque ou você usa ou leite ou água. Leite. O com água é a pior coisa que o ser humano já criou na Terra. Cara, com água fica aguado, fica muito ruim. Não, o rolê é tipo assim. Eles viram a camiseta, com água fica muito aguada. O cappuccino é leite em pó, ou leite, sei lá, com amor. Café solúvel. Então não tem como fazer sem café, caralho. Uai, sei lá, alguém me falou que não fazia com café e eu fiquei, caralho. Não, você deve estar confundido com descafeinado. Ah, foda-se. Tô tomando meio litro de café por dia, não cheguei. Mas eu não gosto muito de café forte, não, mano. Sou tinho docinho. Você não sabe o que é viver. Você não sabe o que é ficar fazendo alguma coisa até 4 da manhã. Pseudo alguma coisa aí, quiser. No. Chamou de pseudo alguma coisa. Não formei, um xingamento bem, então eu soltei só a primeira metade. Chiminha aprendeu palavra nova. Ah, olhei. Vou te chamar de pseudo e o resto você adivinha. Você podia... Aprendi até aí. Fica livre pra sua mente. Você podia me chamar de qualquer coisa. De sair do Pequeno Príncipe de Antora. Cara, tá demais. Já perguntou só Dostoiévski pro próximo aí. Continua sendo um alívio cômico. Sei, deixa, cara, eu continuar contando a minha história aqui. Cappuccino aí, vai. Eu fui fazer um cappuccino com leitinho, né? Esquentei o leitinho. Falei, peraí, eu tenho um relatório pra terminar. Vou deixar meu leitinho aqui esquentando no fogo enquanto eu termino o relatório. Meu Deus. E aí, eu só tinha a quantidade de leite exata. Tinha acabado o leite, tinha dado a quantidade exata. Aí o leite sumiu. E aí o leite derramou e eu tomei meio cappuccino. Você não pode chorar, né? Nossa, eu ia fazer essa. Eu ia fazer essa. Essa foi boa. Até puxei o ar. Cara, se é um rolê, tipo assim, se eu tô fazendo um trampo da faculdade, eu vou fazer outra coisa, cara, eu paro, velho. Eu não faço os dois, não dá. Nossa, que aluno esforçado. Mas isso é importante mesmo, cara. Tira tempo pra fazer cada coisa. Então, não, senão você vai fazer as duas. Eu tô estudando, eu vou comer, cara. Eu paro, tiro um intervalo, sei lá, eu vou comer. Cara, eu não consigo. Eu gosto de fazer. Tipo, não que eu faça duas coisas ao mesmo tempo. Mas... Você fica meio que se apostando com você mesmo que você consegue fazer aquilo. Mas sabe? Cara, isso é errado demais, faz um mal do caralho. Não, cara, faz nada, tô vivo aqui. O máximo que eu faço é colocar, tipo, sei lá, alguma coisa no micro-ondas ou, sei lá, encher uma jarra e falar, consigo mijar nesse meio tempo. Cara, exato, eu já cheguei no nível de, isso, tipo, eu faço. Assim, falando de mijo, eu já cheguei no tempo de tu tá acabando de mijar e você já começa a dar descarga. Clássico. Cara, mas olha o que é errado, velho. Você tá perdendo, tipo, aí não dá, segundo, você não consegue, cara. Aí você fica dando uma descarga infinita. E de gasta água pra caralho, porque você tá vendo antes. Tá vendo tanto que é errado, cara? Isso é um comportamento horrível do ser humano, cara. A gente eu entendo, Arthur, nós somos pessoas que gostam de otimizar as coisas. Exatamente. Mas você acaba dobrando o tempo que você vai demorar pra fazer as coisas. Por exemplo, você bota a água do café pra ferver. Você vai ficar olhando a água ou você vai vestir roupa? Você coloca uma roupa pra bater na máquina. Você vai ficar lá esperando a roupa bater. Não, mas eu não sei que tá batendo, é a máquina, né? Tem certas coisas que dá pra fazer isso. Exato. Outras não. Sim, tipo um leite, que o leite espita. Né? Então... Não, o leite dá. É porque Vitinho foi juvenil. Fui juvenil. Foi jovem. Garotinho. Fui juvenil. O leite você fica mais pertinho ali. Exato. Né? Leva a calça pra cozinha e bota a calça na cozinha. Mas o leite é sacana. Nossa, traiçoeiro. Ele tá ali, ó, né, tranquilo. Fala, não, tô de boa. Tô tranquilo. Relaxa. E aí você vira as costas, dá um segundo. É, desse jeito. Ele já tá no fogão. Ele já tá no fogão. Mas parece que dá pra fazer. Tem um rolê de colocar uma colher em cima, né? De madeira pra. Sim, sim. Em cima da panela? Tem atravessado na panela. Rapaz. Ele chega e. A espuma, né? A ciência da humanidade, espuma. Alguma coisa. Magia, Deus. Cara. É, magia. Não deixa magia. A palavra que você tá procurando é magia. Ah, tá. O que uma colher de pau não consegue fazer? O que o pau não consegue fazer? Põe o pau, inclusive, no leite. Você põe o pau em cima da panela. O pau, inclusive, fabrica. Nossa. A gente corta também. A gente corta duas vezes. Aí corta, desfaz e corta de novo. E você, João? O que você não gosta na humanidade? Cara, o meu primeiro ódiozinho de estimação é aquela pessoa que é desnecessariamente, tipo, desmerecedora e fresca, sabe? Ah, bota fé. Por exemplo, assim, você tá lá ouvindo uma música. Ah, o que você tá ouvindo? Ah, Fresno. Aí ela... Por que todo mundo foi pra lá? Nossa. Emo. Emo. Que você faz isso? É, quando a pessoa julga na ignorância, né? Qualquer coisa. Não, tipo assim, beleza, velho, mas... Você pode não curtir, mas foda-se. Verdade. Nossa, é esse tipo de pessoa que critica uma coisa, tipo, só porque ela gosta de uma coisa diferente, velho. Isso dá muita raiva, é necessário. Tipo, ela nem... Velho, você não gosta de uma coisa, vira que segue. Você tá um poético. Acabou. Vocês não gostam dos babacas, vocês não vendo. É, então, tipo assim, pra quê? O que você ganha em vir pra cá e me atrapalhar? Cara, isso babate muito no que tá rolando atualmente. Voltar na questão do Pablo Vittar, então. Ah, boa, sim, boa, sim, sim. Véi, nego não escuta e tá lá destilando a porra do ódio. Não. Os caras falam então, mais que os fãs, velho. O rolê é exatamente ele, o ódio, o discurso ódio. Mas eles fazem mais propaganda do cara do que... Cara, isso pra mim nada mais é que transfobia. Exatamente. Sim. Você vê uma galera pura, compartilhando... Não, apesar de que assim, cara... É porque é difícil você criticar também, porque qualquer coisa que você critica, isso é outra coisa que dá raiva, assim. Você não pode criticar só porque é trans. Sim. Esse você rolê. Pode criticar esse porque rolê. É trans. Eu acho que, porra, que puta música, não. É, não, então, não é. Assim, você musicalmente. Julga do jeito certo, cara. Musicalmente é pobre? É. Isso faz ser ruim? Depende, cara. É, então. Depende. Tem músicas que são muito menos construídas, então, que fazem sucesso, você não tá criticando. Por que a galera pega tanto no pé da Pabllo Vittar quando, sei lá, um Bruno Barreto cantou na Fátima Bernardes, uma coisa ridícula que não dá pra entender nada. Caralho, os caras. Não, eles não cantaram, velho. Começou a falar algumas coisas e foi, mano. E por que é a Pabllo Vittar que é ruim, sendo que ela canta muito mais que os caras? Exatamente. Eu acho que nenhum de nós escuta Pabllo Vittar, é o consumidor de Pabllo Vittar e a gente não gosta. Cara, só que a gente não fica no Facebook postando 3 vezes por dia o quão Pabllo Vittar é ruim. Pelo contrário, quando eu vejo alguém criticando perto de mim, eu viro cantar, eu elogio e falo bem ainda e falo, cara, você tá perdendo porque é do caralho. Assim. Tem uns ritmos que são do caralho, só que, de novo, a voz... É aquele nas músicas é música que... de rolê, velho. E nas músicas que ela tá escolhendo gravar e cantar, ela não tem o seu maior potencial vocal. Tem ela cantando Michael Jackson, tem ela cantando outras coisas... Whitney Houston fica do caralho. Ela canta muito. Só que as músicas que ela escolheu trabalhar profissionalmente não casam muito bem com a voz dela. Sim, ela tá fazendo sucesso dela. Ela tá fazendo sucesso, cara. E assim, cara, você falar mal, falar bem... A indústria tá cagando pra você, então, tá ligado? Exatamente. Você que é tá rolê, gerando, cara, polêmica e fazendo ela vender mais. A indústria musical não ficou pobre por causa da Pabllo Vittar, cara. Sim, não sim. Foi a Pabllo Vittar. Entendeu? Nossa, quando o cara fala exemplo assim, porque a música brasileira acabou por causa que os caras só querem escutar. Cara que fala que música boa era tipo 10, 20 anos atrás, a música boa é música clássica. Cara, Mozart fez música sobre peido. Beethoven, não, e aquele rolê, cara, a música do gênero que você curte talvez continua sendo fabricada. Sim, não, sim. Ainda tem gente tocando, então beleza, só curte lá, velho. Não, a música brasileira acabou e o cara não acompanha nenhuma cena musical. Exato. Brasileira, só consome o que a mídia dá e tá falando mal da mídia, cara. Isso é uma coisa que me irrita, que é o cara que ele quer falar que, tipo, era melhor antes, sabe? É saudosismo. Juvenoilha que chama. Juvenoilha, eu acho que é o nome desse fenômeno. Ah, tá. Ah, antes era melhor. É, nostalgia, saudosismo. Também tem aqueles caras que é os pseudo-fã de alguma banda, chega assim e fala, véi, porque só esse álbum aqui é bom, os outros álbuns é tudo lixo. Sabe quem tem isso? Só o álbum saco antigo. É o roqueiro. Roqueiro, cara. Metaleirinho. Cara, eu ia chegar neles. Metaleiro, cara. Eu não pus que metaleiro é uma coisa que eu odeio, mas eu odeio metaleiro. Eu amo metal e odeio metaleiro. É o Zé Coletinho. Vamos descrever por que você gosta. É o Zé Coletinho, é o cara que tem um colete do Hard Rock Café. E odeia tudo. E porque o dele é melhor. Sim, sim, o resto é bosta. Só que, sei lá, ele esqueceu de, sei lá, fazer 18 anos, sabe? Ou ele esqueceu de arrumar um emprego, ele esqueceu de ver que o mundo não gira ao redor do umbigo desse. Caralho, velho. Metal é bom? É bom, mas... É bom, velho. Tem tanta coisa boa que também é bom, velho. Não, é bom, mas... Aí você fala assim, não, funk não é cultura. Cara, esse metal que você tá ouvindo também não é sua cultura, não, seu arrombado. Você mora no Brasil. Quem você acha que você é, cara? Você não tá em Maslow, sabe? Você não tá em Seattle com uma camisa xadrez. É tipo aquele vídeo dos caras da fã da Manowar, velho. Zé Nossa, Ramiro. Cara, você não é fã da Manowar? Como assim, Manowar? É tipo assim, cara, por quê? É aquilo, cara. A seleção natural, ela aplica nesses caras também. Umas duas gerações futuras, ele não reproduziu. Tirando que e tá tudo bem. O sensacional Vomit Tormentor. Vomit Tormentor é muito bom. Que, cara, esse vídeo é sensacional. Só joga Vomit Tormentor no Google. Faz uma descrição rapidinho. Cara, é um Zé Coletinho. Só que é engraçado. É o Zé Coletinho satanista. É. Que odeia cristão. Cara, caralho. Lavei satanista, cara. É outra coisa que eu odeio também, porque... Sério? E assim, não que eu seja, mas eu me identifico muito com o pensamento do Anton LaVey. Uhum. Tá? Eu acho que todo mundo aqui se identifica. Sim. Mas... A não ser que você, sei lá, odeie o próximo. Bom ponto. Só que assim, tem uma galera que abraça essa causa do satanismo achando que é só um transgressor, sabe? É isso. Sim, nossa, sim. Cara, eu tenho muita raiva disso, eu cara. Eu sou satanista. Cara, o cara não sabe explicar o que é nenhum termo satanista. Não sabe nem o que é satã, de onde veio a palavra, sabe? De Shaitan, nem não sabe. Ele simplesmente não sabe, mas ele acha que é o diabão vermelho, o anticristo. É o Dave Grohl. É o Dave Grohl. É o, tipo, o odiador de cristão, sabe? É. Nossa, cara, eu tenho muita raiva. Já entra disso, no ateuzinho da teia. É, o ateuzinho da Ateia, cara. O neo-ateu, né? Assim, neo-ateu. Nossa, cara, que raiva que eu tenho, cara. Iago, vai pro seu segundo ódio aí, cara. Seu segundo ódio. Cara, eu vou, assim como o Vitinho, eu vou abaixar o nível. Vamos. Por favor. Coisas mundanas. Vamos ser banal. A gente tá entrando num papo político demais aqui. Vale aqui é política irrita. Sim, política irrita. Mas, cara, eu dei quiabo. Ah, vai sim. Nossa. Cara... Quiabo. Não, eu não dou margem pra defender quiabo, não. Tá? Beleza. Que isso, no meio do omelete? Não. Eu entendo por que você odeia. Eu não entendo por que as pessoas comem isso. Eu queria de verdade voltar no tempo. Sim. Eu queria achar quem foi o infeliz que tava no campo, olhou o quiabo e falou, delícia. Isso baba, isso fede, isso tem uma textura ruim. Deve ser uma maravilha com frango, né? Sim, isso que eu falei. Tipo, não faz sentido nenhum, beleza, cara. Eu super entendo por que você odeia. Porque é ruim. Mas eu como de boa, sabe? No meio do omelete. Cara, é o contrário do piqui. Eu como giló, é eu como piqui, eu Calça como qualquer boca, coisa piqui que é eu bom. Não gosto. Não, piqui é bom. É a mesma lei. Beleza, você pode mas gostar. Mas o quiabo pra mim não é comestível. Nossa, e a gente ainda vai descobrir isso. Faz mal. O quiabo vai ser um novo ovo. Vocês vão ver. Escrevem isso que eu tô falando, tá? Daqui uns 10 anos vai sair algum estudo falando assim... Quiabo faz mal, quiabo causa câncer. Não sei. Estou supondo alguns males que essa comida maléfica faz. Mas. Gera tristeza. Gera depressão, por que não? Gera depressão. E aí vocês vão virar e falar: o Iago tava certo e ninguém ouviu. Então. Ninguém ouviu o jovem Iago. Cara, tipo, eu não como muita coisa, mas eu também. Próximo não falo ódio, que é. Arthur. Eu não quero ouvir o Chimbinha. Ouvinte, você não sabe, mas o Chimbinha é a pessoa mais fresca pra comer que existe. Quer se defender? Chiminha, você gosta de quiabo? Não, só ia falar... Você gosta de quiabo? Não, não gosto de quiabo. Então eu gostei do Chiminha. Olha aí. Ele pode falar assim, tá? É porque, tipo, tem infinitas coisas que eu realmente não como. Todas. Tipo, infinitas coisas. É, muito bom. Exato. Só que, tipo, eu não odeio. Tipo, eu sei que eu não como porque eu sei que eu sou chato e fresco. Ah, que bom. Aí, ó. Isso é... Um ponto pra você. Self-awareness. Isso é uma coisa que eu realmente sei, por exemplo... A galera fala que macarrão com molho todo mundo curte. Não, não, peraí. Quê? Exatamente. Ele não come nada que tem tomate, porque ele não gosta. E eu não falo que é. Quê? Eu não falo que é ruim. Tipo, você gosta, velho? Foda-se. Foda-se, você gosta, come. Eu tava te defendendo, time. O único problema disso é que ele caga com os rolê tudo, né? Exatamente. Beleza, só isso que eu ia deixar lá dentro aí. De novo, deixando uma dentro. Deixando uma dentro. Deixa lá fora. Nossa. Essa piada vai ser todo episódio. Todo episódio. Achem o sinônimo aí já dentro. Você fica que eu bati aqui, não. Arthur, seu segundo ódio aí pra gente, cara. Cara, esse vai ser um ódio. Esse vai ser muito bom. Imagina a situação. Você tá andando na rua, e lá longe, você vê um conhecido. Só que você não conversa, mas você sabe quem é. E é o pior. Você tá vindo na sua direção. Você não quer falar oi. Eu odeio essa situação. Nossa, cara, eu odeio essa eu situação odeio também. Com toda a força. Eu quero atravessar a rua. Eu quero mudar minha direção, mas eu não quero falar oi pra pessoa. É aquela pessoa que você não tem intimidade suficiente pra cumprimentar. E cara, tem um certo nível de intimidade também. Pra você ficar com mal de ignorar. Exato. Cara, é aquela pessoa que você conheceu no ensino médio. Nossa, pesado, mas verdade. Ou aquela pessoa que você conheceu no último rolê e era amigo do seu amigo. Cara, mas... Mas eu tenho um ciclo social em comum que às vezes você não consegue lidar e consegue falar com a pessoa. Mas eu tenho uma coisa de até pessoas que eu conheço, que são minhas amigas, que eu olho na rua, eu normalmente não quero cumprimentar. Eu não gosto de cumprimentar pessoas na rua, eu odeio. Realmente é ruim, cara. É ruim. Eu atravesso a rua, eu finjo que eu não vejo, eu faço qualquer coisa. Você é um vídeo de Porta dos Fundos muito bom, que os caras estão conversando, descem do ônibus, falam, ah, não sei o que, você vai pra lá, né? Eu também vou, e sai andando, não sei o que. Ah, eu... Esse jogo é muito, muito bom, cara. Eu não vou contar o final, mas é muito legal. Mas eu não gosto, cara, simplesmente eu não gosto. Na época eu andava de ônibus, eu já peguei ônibus a mais pra em outro terminal, porque eu sabia que ia ter muita gente que eu conhecia no terminal e não queria ver. Nossa, que isso. Não, tá certo, moço, tá certo. Eu só boto o foninho e vou mesmo. Véio. Não, cara, eu já fiz isso. É aquele cara que arruma um jeito de olhar pra janela e fica só olhando pra janela. Agora, nossa, já aconteceu muito comigo. Eu tô no ônibus, eu sou esperto, porque eu sei que eu não gosto, então eu começo a observar meu exterior. Aí eu vejo a pessoa que eu conheço subindo lá na frente, antes dela entrar no ônibus, eu sei que é ela. Que eu faço? Eu começo a vidrar pra frente. Você tem aquele desculpa do não te vi. Mas é a questão, às vezes a pessoa finge em cima do ombro da pessoa e vai, né? É, exatamente, exatamente. Tipo, às vezes a pessoa finge que não te vê, você também finge. Aí eu quero... Aí vocês entram em consenso, abraçar ela. É, aí eu quero conversar com ela, né? Eu acho que... Só pra agradecer. Ô, valeu aí. Valeu. Valeu por ter me ignorado, né? Aí vocês se abraçam de costas, porque mesmo assim vocês não querem se ver. Você manda um WhatsApp pra pessoa, valeu. É porque, tipo, às vezes você vê que a pessoa te vê. Você vê a pessoa, você podia cumprimentar mesmo assim, então vocês, cara, tipo, olha, eu gosto tanto disso. Olhar. Aí você fica naquela, cumprimento, não cumprimento. Não, eu não tenho essa dúvida. Cara, não, a resposta é nunca, eu sou do time também, eu nunca vezes, cumprimento. Às vezes eu fico pensando, a pessoa vai pensar que eu sou cuzão e tal. Ah, deixa eu pensar, né? Eu sou mesmo. Acerca que seja uma menina. Eu sou mesmo. Se eu encontrar vocês, eu vou falar oi aí, vamos conversar, não sei o que, não sei o que. Se eu encontrar um cara... Eu posso, talvez, ignorar. Não sei. Não, ó, você ouvinte, que... Que me encontrar na rua. Não fala comigo. Não, pode falar comigo, cara. Pode tirar foto. Comigo não. Tirar foto. Não. Eu sei que você não quer tirar foto comigo. É, mas se você vir, eu vou te obrigar. Cara, beleza. Não sendo Free Talk só, tipo. É Free Talk. É o Free Talk que me irrita também. Né? Porque é aquele rolê do tipo assim, conheço seu trampo, curto seu trampo. Beleza, cara, pode falar. Isso é, pode acho falar. Que ninguém vai gostar do nosso trampo. Não, mas é isso. Mas acho que isso você pode falar, cara. Curte seu trampo, nunca é ruim pra ninguém. Sim. Todo mundo gosta de ouvir elogio, sim, né? Mas como eu disse, eu não gosto de falar com pessoas que eu conheço. Então eu deixo implícito que eu também não gosto de falar de pessoas que eu não conheço. Então eu também não gosto de Free Talk. Ah, então, mas dessa eu vou... Cara, eu prefiro falar com pessoas que eu não conheço do que eu conheço. Cara, não. Você pode mentir pra pessoa que eu não conheço. Cara, O que você faz na vida? Eu sou dono do shopping. Eu sou astronauta. Eu nunca encontrei alguém no ônibus, sei lá, que... Tem um papo legal. Não, que tem um papo tipo, vamos conversar sobre, sei lá, a vida. Não, as pessoas... Não, mas assim, se você aborda alguém no ônibus e falou, vamos conversar sobre a vida. Eu acho que o erro é seu. É, realmente. Tô com o meu foninho. Cara, mas eu tô sempre, tipo, eu tô andando muito sem fone, que meu celular tá estragado há muito tempo. E eu tô sempre na Disney, velho. Então, se alguém passa perto de mim assim, eu nem percebo às vezes que a pessoa passou perto de mim. O nego fala, você olhou pra mim, mano. Tô olhando pro lugar nada a ver, velho. Isso é uma boa regra social, né? Que não é escrita assim. Se você tá com foninho, ignora a pessoa. Realmente, cara. Não, por favor, sabe? Não sei que, sei lá, ela esteja pegando fogo. No meu caso, eu estou deixando gravado em áudio, que é realmente pra não me reconhecer, tá, galera? Dependendo do fogo, você até aguenta e você prefere a dor. Sim. Muito bom, muito bom. Mas assim, eu corro risco iminente de vida. O cara que tá com fone é porque tá rolando alguma coisa no ouvido dele. Você tá interrompendo. Ele tá em outro mundo. Ele não tá. Caraca, você tá escutando um fone e você sente uma mão assim no seu ombro, filho. Nossa, você virou no seu. Arrepio, cara, eu arrepiei. Cara, eu já fico até triste já. Cara, eu tenho medo de encontrar assombração, eu tenho medo de encontrar conhecidos, cara. É a pessoa que tá com fone, a pessoa vai te atrapalhar. A pessoa, quando você tá com fone, beatbox. Ela vai te atrapalhar quando? É na introdução da música? Não é, não, cara. É no solo. É na parte alta da música. Que tô escutando um milonga ali do Fresno. Aquele momento que você tá destilando a sua raiva. Dá um abraço aqui, que você precisa. Aí a pessoa vai me encostar quando, vai? Quando que o Google vai acontecer? Quando vai? A melhor parte da música. Cara, audiolivro, velho. Você tá vendo um audiolivro, você tá vendo um podcast. A pessoa tá falando um negócio sério, importante ali. Você tá, caralho, eu quero ver isso. Você tá focado, que nem entendeu. É, você tá focado. E aí vem alguém e te cumprimenta. Não, vem alguém te cutuca e fala assim. Você viu o julgamento do Lula? Nossa, cara! É mais broxante, você tem que voltar um pouquinho no que eu você defendo tá o porte de armas por causa disso, cara. Ai, muito bom. A pior coisa é você ter que voltar no que você tava ouvindo pra pegar o contexto de novo. Porque ao mesmo tempo coisa. Você tem o porte de armas e você tem a seleção natural agindo, sabe? Exatamente. e o controle populacional, tudo em um só. Maltz. É um combinho, né, mano? Combinho. É um combinho, combinho bom. Chimbinha, essa sua segunda dica de ódio aí? Cara, eu vou falar um ódio pessoal meu, desde criança. Ah, vai mesmo? Sei que os ódios eram institucionais aqui. Tá? Nossa, de graça. Tem muitos ódios comuns aqui, né, filho? A galera costuma concordar com eu tô grosso porque eu tô falando de ódio, eu tô ficando com raiva, sabe? Você tá ficando putinho? Nossa, pensando na piada do cara. A gente deixou esse programa por último pra isso. Tá cansado e ficar grato. Raiva. Fica grilado. Vai. Então, um ódio pessoal meu, tipo, eu não tenho nada contra a maioria dos insetos. Porém. Eu tenho. Porém. Já vai. Aranha. Cara, aranha é uma coisa que, tipo, eu prefiro, se tá no meu campo de visão, eu vou matar. Porque é melhor eu ver ela morta do que ela sumir e me matar, velho. Eu tenho muito... Cara, você sabe que a maioria das aranhas de casa, assim, as aranhas domiciliares, as pequenininhas, elas não conseguem nem atravessar a sua pele, você tá ligado nisso? Cara, que se foda. Tá na minha frente, vai morrer. Cara, eu tenho isso com mosquito. Ah, não, mosquito é... Porque mosquito realmente é chato pra caralho. O mosquito vai, pernilongo. O mosquito ele ainda tá ali, ele é safado. Pernilongo, eu tenho preguiça de matar, saca? É. Cara, só se velho, pousa, chupa isso, só não faz barulho. Vai, só vai. Cara, velho. Se você for caladinho, eu deixo, tá ligado? Mosquito no ouvido, velho, que raiva. Nossa senhora. Ele não sai dali. Ele quer continuar. Cara, mas o meu negócio, cara, é tipo, que é um medo barra ódio, tá ligado? É um combo. Entendi, é o medo que você externaliza com ódio e raiva. Tipo, é aquela coisa, eu tenho medo, me sinto ameaçado, vou matar todas, sabe? Se você tá em casa e parece uma barata, o que vocês fazem? Eu pergunto pra vizinha o que ela vai fazer. Boa. Juntou, ficou tudo errado a letra. Pois é. O que vocês fazem? Ah, eu dou uma vassourada. Cara, eu dou um pisão e mato. E aí? Ele dá um pisão na barata. Eu já dei um bicudão num rato que apareceu lá em casa, foi mó divertido, filho. Quê? Você tá maluco? Tadinho. Rato é um bicho que eu tenho medo, sério. É rato. Mano, ele tava passando de boa, passou rápido. Douglas Adams já falava. Hã? Douglas Adams já falava de rato. É, os ratos são inteligentes. Mas sabe uma coisa, mano? Que... Ratos mais inteligentes do planeta. Uma coisa que eu tenho um certo medo... Não, a segunda. Terceiro é humano. É. Sabe uma coisa que eu tenho um certo medo de barra ódio? É tipo, insetos que eu não conheço. Porque barbeiro, cara. Qualquer besouro grande pra mim é um barbeiro. Aí eu fico pensando assim, cara, esse inseto pode estar com uma doença muito fodida que vai dizimar a humanidade. Que a humanidade ainda não descobriu e eu vou ser o primeiro, isso, sabe? Eu tenho essa ideia. Que o inseto que eu conheço, cara, tipo, tá ali, eu sei que ele é. Galera, é não, amarela, né? Vocês não são especiais, vocês não vão ser os primeiros a ter essas doenças. Mas cara, o primeiro nunca é especial, filho. Especial é o médico que descobre e dá o nome. Não, né? O primeiro ele é estatística. Estatística. Ele começa estatística. Eu sou super estatística, cara. Não. Você vai morrer, ninguém vai saber qual que é a doença. Eu sou adepto do vive e deixa viver. Então, a barata aparece, eu falo, fica aí. Tá, tchau. Não fica aí, não. Eu tento tirar, assim. Cara, eu tento tirar. Se no processo de tentar tirar ela morrer, eu não me julgo. Você vai matar. Você vai matar a barata. Não, eu tipo, chuta ela pra a fora. A população de barata da sua casa vai diminuir. Vai. Só que amanhã ela vai estar igual. Não sei se você sabe, mas não, sabe, o rolê. Tá igual, eu sabe. Fiz minha parte. Por que que eu mato a barata? Eu durmo tranquilo. Ah, então você planta uma árvore também. Eu já plantei uma árvore. Ah, vai se f... Já plantei. Contra a poluição do mundo? Não, foi pra ganhar ponto. Beleza. Por que que eu mato a barata? Porque eu sei que se eu deixar ela vivona... Ela te mata. Não. Alguém vai fazer um escândalo e vai ser chato pra caralho. Então eu mato pra evitar. Não, mas deixa a pessoa com escândalo se virar. Porque não, outra coisa é que eu odeio... Sabe o que é ruim? Qual vai ser pior? O escândalo ou uma coisa que vai... Não, barata porque morta o escândalo vai fazer minha mãe me fazer ir lá matar. Então eu já mato. Se eu vir, eu já mato. Porque, não, mas a barata assim, eu realmente tento pôr ela pra... Cara, eu sou o cara que já desviou de formiga pra não pisar. Tá. Nossa, um adepto do vivo deixa me ver. Isso foi não, real, se eu vejo a formiga, o que que eu vou pisar nela? É, a formiga é exato, ah, eu gosto. Eu tô sair atrapalhando matando ela. O da barata, cara, é aquilo. Ela entrou no meu habitat, tá? Assim. Invadiu? Ah, porque você é muito especial, né? Eu sou. Não, se você entrou no mar. Minha casa é meu reino. Tá, se entrou no mar e o tubarão te mordeu. É ok, cara. Eu invadi barata, o lugar dele. A barata eu entrou no meu mar, eu tô matando ela. Exato. Você não critica o tubarão e fala, tem que acabar os tubarão do mundo. Não, você fala assim, olha, eu fui o irresponsável de entrar aqui. Aquela barata. Tem que repensar seus atos. Ela tem que repensar seus atos. Eu coloco ela pra fora, chutando ali e tal. Ela perde uma perna, ela perde um negócio, ela volta triste. Mas as outras baratas consolam ela e falam: olha, você que fez merda. Não faz isso de novo. Você entrou no habitat que não era seu, foi fazer merda, fica no esgoto, tá de boa. Não, ela saiu. Então o erro é dela. Sabe o que você pode fazer também? Empalar uma barata. Pra mostrar de exemplo. E deixa ela de exemplo. Eu junto umas 10, né? Eu espalho pelos cantos da casa e deixo lá. Vamos te chamar de Drácula entre as baratas. Pode ser uma lenda. Exatamente. Todas as baratas vão sair e te matar, né? Chega na porta de casa e elas estão com tochas, né? Não, já viu aquele filme Joe e as Baratas? Nossa, aquele filme é horrível. Meu Deus. Nojento aquele filme. Você é o rei das baratas aqui. Mas é um filme que chama Malditas Aranhas e tem as aranhas gigantes aí. Eu fiquei com medo desse filme quando eu era criança. Eu não tenho medo de inseto, não sei porquê. Eu tenho medo de rato. Eu concordo com medo de doença. Eu tenho medo de doença. Eu tenho medo de doença. Não é bem medo. Tenho medo de morrer, não é doença. Sabe por que eu tenho medo de doença? Por quê? Porque eu tenho medo de agulha. Eu sei que se eu ficar doente, eu vou ter que tomar agulhada. É verdade. Nossa, é uma cascata isso aí, né? Nem é tanto pela doença assim, sabe? O João já passou mal uns bocados com a agulha. Vitinho, seu segundo ódio, cara, pra gente? Meu segundo ódio vai para... É pra alguém? É, meu vai. Cita o nome. Vai para minha tia. Eita, caralho, cara. Tia Meire. Ei, tia Meire, vai tomar no cu. Você acertou a letra, hein? Você acertou a letra. Vai pra minha tia M, não vou falar o nome. Tá. É tudo irmão com M, quer ver? É Meire, desculpa. Meire M. Chance dela ouvir esse episódio é de 0,0. É? Sério? Caralho, coisa que eu tava trolando. Por mim, você tá usando. Seu ódio é pra alguém. Minha tia M, que sempre que eu tô fazendo alguma coisa óbvia, ela me pergunta... Você tá fazendo isso? Eu tô lá comendo meu bauruzão de manhã. Você tá comendo bauru? Tô fazendo meu café. Você tá fazendo café? Você tá fazendo almoço? Cara, ela pode ser alguém só com um raciocínio muito lento. Você já pensou nisso? Ou talvez ela só esteja solitária e querendo puxar assunto com você. Nossa. Mas aí já puxa o small talk. É. O free talk. Então, mas eu sou uma pessoa que gosta do small talk. Mas você tá... Eu gosto do small talk. Você já tinha que responder pra ela. Eu tô comendo bauru porque tá frio, né? E o Lula? E o Lulão? Mas eu gosto do small talk quando o small talk vem com um quê de questionamento, entendeu? Não é um... Porque quando a pessoa pergunta... Ela tem que chegar e falar, você tá comendo um bauru? Fala, isso na sua mão é um bauru? Não, quem deu o nome de bauru? É aquele rolê, se ela sabe que é um bauru... Não. Ó, eu vou ensinar vocês a fazer perguntas corretas. Tá bom, então. Eu tô comendo vamos fazer assim, então. Curso de perguntas com o Pitinho. O mal da humanidade é não saber fazer as perguntas corretas. Ó, nesse momento, você em casa, abre sua mãozinha. Pega o seu barulho imaginário. Vamos fazer esse exercício. Vai lá, Vitinho. Vai. Você tá com o seu barulho imaginário. Você dá uma mordida nele agora. Deu fome. O queijo puxando. Deu muita fome. Putz. E sua tia apareceu. Sua tia apareceu e pergunta. Aí vem a... Minha tia perguntaria se tá comendo bauru. Sim. Mas a pergunta correta seria: esse bauru aí é com provolone ou é com mussarela? Cara, entendeu? Peraí. Você já foi um passo à frente, entendeu? Você coloca provolone no bauru. Eu não vou julgar, você que faz seu bauru. Você que faz seu bauru, do jeito que você quiser. A vida é sua, pô. Eu super colocaria provolone no meu bauru, só que é caro, né? É caro pra porra. Mas eu super colocaria se eu tivesse dinheiro. Caralho. Provolone é muito bom. Foi um exemplo. A pergunta correta seria, porque você já dá um passo à frente, então você não sai do zero. Porque o negócio do small talk é você sair do zero. Ah, tá frio hoje. Falta que é você partir do nada para um assunto. Para um assunto. Você tem que ter a habilidade liderar um assunto pra pessoa. Porque se você responde, acabou. Isso, acabou. A sua tia tá chegando uma coisa que não vai sair de lá, sabe? Ela vai simplesmente falar, você tá fazendo barulho, tô. Ela vai ficar lá, ela faz outra obviedade, ela sai. Sim. Não, mas aí que tá, ela já podia vir com a pergunta. Ainda dá pra fazer outro? Ó. Caralho. Ou então melhor ainda, o barulho tá bom? Mas aí... Não, mas aí você responde sim, aí ela já entra no... O que que você colocou nele? Ó. Olha aí, cara. Gostei. Você faz uma pergunta pensando na outra. Você já chega preparado pra umas três. É. Então você gosta de barulho? Não. Eu acho uma bosta, tô me torturando. Joga no chão, começa a pisar, né? Eu me odeio muito. Odeio essa porra. Não, eu não gosto de barulho e como eu me odeio, eu tô me punindo. Eu tô comendo esse barulho. Sim. BDSM do Bauru, né? Sim. B é de Bauru, inclusive. B do BDSM é Bauru, se vocês não estão sabendo. Se você ouvir, a gente tá aí no ônibus, não sabe o que é BDSM, espera chegar em casa e pesquisa. E o M é mussarela. Salaminho. Muito bom. Ai, meu Deus. E você, João, qual que é seu segundo ódio gratuito aí? O meu segundo ódio gratuito é pra gente folgadinha. Folgadinha? Gente que pede Bauru. Ligação aqui. Não, cara, é aquela pessoa que você, tipo... Ajudou ela uma vez, ela acha que ela precisa de você pra viver, sabe? É tipo assim, sei lá, rola muito em escola, rola muito em faculdade. Aquele cara que não consegue fazer as coisas por ele mesmo, sabe? E beleza, se você tem dificuldade, é de boa. Dificuldade é um rolê que se eu posso te ajudar e eu tiver com tempo, eu te ajudo. Mas é aquela coisa que eu sei que você dá conta, você sabe que você dá conta e você só tá com preguiça. Emprestar a coisa pronta, eu até empresto, sabe? É de boa, não ligo, porque eu também já pedi. O rolê é tipo, sei lá, ela precisa fazer uma coisa ou tá com informação que tá tipo na mão dela. Fazer uma coisa mais específica, por exemplo. Tem uma pergunta que ela pode soltar no Google, mas ela prefere mandar uma mensagem no WhatsApp isso, pra você, isso. Pra você colocar no Google isso. Pra ela. Você eu senti uma indireta aqui dentro da roda, hein? Ela pode estar sem internet. Eu já, cara, o que eu pesquisei já de endereço pra pessoas que estavam sem internet. Manda, tipo, onde fica o lugar. Beleza, velho. Velho, não tem sim, como sim. Pesquisar. Mas se a pessoa fala aqui, ó, não tem como de maneira alguma eu fazer essa pesquisa. Cara, mas é aquela. Te custa algo fazer isso pra pessoa ali naquele momento? Não, mas naquele momento custa. Então, dependendo quando custar, aí você tem que saber também otimizar o seu tempo e falar pra pessoa, cara, eu não consigo te ajudar agora. Sim, sim. Mas é essa pessoa que deita, né? Sabe? Esse que é o rolê. É uma pessoa que, tipo, que ela. Ela não tá fazendo nada. Ela não tá fazendo nada, ela tem o tempo pra fazer, ela pode fazer se ela quiser, mas ela quer que você faça pra ela. Meu irmão faz muito isso. Tem aquela coisa, por exemplo, você fez um trabalho, o professor passou um trabalho, você dividiu com a sua turma, assim. Eu consigo fazer essa parte. Aí, beleza. Eu consigo fazer essa, beleza. Outra, eu consigo fazer essa. Aí tá, todo mundo fez a sua. Foi difícil pra todo mundo. Aí chega no último dia, faltando, sei lá, meia hora, a outra pessoa, acho que eu não vou conseguir fazer isso, ok? Faz pra mim. Putz. Eu falei, velho, não, não faço, cara. Não faço, de verdade. Tipo assim, eu te explico se você tiver com dúvida. Não. Mas se você me chegar faltando 30 minutos pra entregar e pedir pra eu fazer, eu não faço não, cara. Mas agora isso é uma coisa que eu já passei até em empregos, né? Que eu não sei se o pessoal sabe agora que eu não tô trabalhando mais com TI, mas eu trabalhei a minha vida inteira com TI. E geralmente chegava alguém, cara, o que mais tem é gente te pedindo pra ensinar a fazer alguma coisa. E assim, se a pessoa simplesmente chega e fala assim, cara, como que eu faço isso? Cara, eu não sei. Tem Google, tem o jeito que eu aprendi e tudo mais. Agora se a pessoa chega pra mim e fala assim, cara, tentei fazer desse jeito, não deu certo. Me ensina a passar tudo aqui que eu não sei. Eu ainda sim, pergunto, cara, você pesquisou aqui. Esse que é o rolê, você então... teve, sei lá, duas semanas pra eu tentar ver como é que era que fazia isso, você não sabia fazer, e me procurar. Se você deixou pra última hora, sendo que eu também tenho minhas coisas pra fazer, cara, não. Não, e a pessoa pelo menos tentar. E assim, isso ainda faz um outro adendo. É, esse que é o pior, a pessoa que não tenta. Esse é o rolê, tentativa, vai. Se a pessoa pelo menos tipo, tem uma noção que ela tem que tentar um pouco, se ela tentar e não conseguir, ela até tá disposta a ajudar. Eu posso até pegar o bagulho e fazer pra ela se ela tiver tentado. E você vê, cara, porque tipo assim, a maioria das pessoas quando vai fazer esse tipo de coisa é quando ela precisa de um dado secundário. E ela não quer pesquisar esse dado. Ela só não tá fazendo porque ela não quer pesquisar. A pessoa não tem coragem de ir lá e pesquisar um negócio por ela. Isso cara, me dá uma também. Beleza, cara. Se você tá com dificuldade mesmo, a gente ajudar, cara, é de boa. Ajudar é de boa. Acho que todo mundo... Não, até fazer pra pessoa, sim, cara. Sim, fazer tipo pra assim, mostrar se, como se é que chega, é. Não, se chega alguém e fala assim, cara, tá aqui, eu tentei. Eu não dei conta, eu não sei fazer. E eu preciso entregar isso. Você consegue fazer pra mim? Eu parei aqui, que tal, depois eu vou tentar, vou fazer um curso, eu vou fazer o caralho, mas... Pelo menos tentar, cara, é a palavra certa. Você pelo menos tenta, cara. Mas é a questão muito de abusar da boa vontade da pessoa, isso, sabe? Tipo... Você tem que saber que outra pessoa também tem coisa pra fazer. Sim. E na faculdade, pelo menos eu passo muito por isso, porque eu sou um cara que eu não consigo falar muito, não. Tipo, eu não consigo mesmo. Tipo, alguém vai chegar em mim e falar alguma coisa que a pessoa pode fazer. Cara, eu tive que exercitar, velho. Eu não consigo mesmo, porque, tipo, pra mim... Sei lá, velho. Eu quero ser um cara tranquilão, de boa. Então, às vezes, nego deita e eu deixo porque eu não consigo, tipo, falar um não pra pessoa, tá ligado? A não ser que, sei lá, precise muito da nota desse trampo. Se eu tô com um trabalho que eu não preciso de nota e aí nego vem deitar, cara, eu deixo tomar a nota fodida. Mas é essa a questão, tipo, eu quero ter uma nota boa pra mim e a pessoa tá no meu grupo. Eu nem preciso de nota, mas eu quero ter uma nota boa. Não, lógico. Quero manter uma nota alta pra mim. Por isso que a gente divide os trabalhos e manda a galera fazer. Exato, aí tipo, aí às vezes eu fiz uma vez porque a pessoa realmente precisava. Ela chegou e me falou, porque ó, não vai dar de eu fazer isso e aquilo. Aí eu fiquei e falei, não, eu faço. Aí no outro trabalho a pessoa chega e falou. Sim. Essa é a faz pessoa que lá. Deita. Cara, faz não, lá. Não vai dar, beleza. Eu não, tipo, a pessoa, você vê que você não quer realmente. Aí que é foda. Isso, velho. Só que eu não consigo lidar muito. Tipo, eu não sei, eu não consigo muito brigar, ficar cara, estressado. Cara, sabe o que você faz? Por exemplo, dividir o trabalho. Você fez sua parte do jeito que tinha que fazer. E você vai ver as outras pessoas, tá tudo contra você. Você sabe que o seu professor vai ver. Ele vai falar assim: isso aqui é plágio. Você vai perder nota pra caralho. Eu simplesmente, velho, tá aqui, ó. Esse aqui é o trabalho. A gente vai tirar essa nota, tá? E se vocês quiserem saber por quê, porque vocês fizeram plágio. Eu não vou mudar seu trabalho. A nota é essa e vocês choram aí se vocês quiserem. Mas o fora é tipo, eu vou estar me prejudicando, não, mano. Beleza, se você realmente precisa da nota, aí você dá um jeito, se vira. Porque, tá, faculdade, às vezes você tem que se foder um pouquinho. Mas se é um, geralmente, cara, esse tipo de gente que acontece isso é a pessoa que já que tá precisando de nota. Que é a pessoa que já não quis estudar pra primeira parte da matéria. Cara, mas isso, isso aí meio que cai, é tipo, isso é cai no, na falta de planejamento. Porque vocês não planejaram colocar um troubleshooting no meio da apresentação do trabalho de vocês, pra vocês conferirem como que o resto tava fazendo. Sim, tudo. Sim, é porque, tem, cara, tem uma série de faculdade tem, muitas vezes não dá pra eu fazer sei, isso. Eu sei, mas assim, faculdade é uma selva. Mas assim, dá. Mas é porque ninguém tá disposto a fazer isso. Esse que é o problema. Não, é isso que é foda, tipo assim. A pessoa, você sabe que é a pessoa que tá precisando de nota, porque ela já não quis estudar pra primeira prova, por exemplo. E ela quer que você faz tudo na segunda parte pra ela. Então, tipo, não, cara. Você quer que a pessoa simplesmente falando assim, ó, vou montar nas suas costas rapidão. Você vai me passar. Você vai me passar. É. Vai a pessoa me que quer passar sem esforço, velho. É cara, pessoa... tive uma apresentação de trabalho. Você falou folgado, cara. Folgado, foda. Uma apresentação de trabalho aí em grupo que os caras resolveu deixar pra fazer na última semana, queriam jogar tudo pra mim e eu fiz a maioria. Porque eu, tipo, porque ninguém tava fazendo nada. Se você precisa de nota, você faz, cara. Eu não sei se eu precisava de nota. Eu acho que sem um trabalho eu passaria de toda forma. Não, eu mas assim, se você na dúvida faz, sabe? É, na dúvida eu faço. A não ser que, tipo, já passei com 80. Trabalho vale, sei lá, 15. Falei que, tipo, nesse eu caso eu sou o cara que durante toda a minha vida, inclusive acadêmica, eu sempre fiz trabalho sozinhos porque eu não queria convívio social. Cara, é uma coisa que eu dei sorte na faculdade de conseguir alguns grupos muito bons, velho. Cara, eu não gostava, cara. Eu prefiro ficar isolado. Eu também, assim. Eu só tenho a agradecer pelo meu grupo. Aliás, beijo. Neuróticos, se estiver ouvindo a gente. Neuróticos. Nossa, todo mundo aqui é neurótico. É tipo assim, cara, você faz muito trabalho com um grupo professor escola e é uma merda. Sim. Mas cê, quando você tem um grupo que realmente sabe trabalhar junto, cara, aí eu tenho a coisa não, tipo, no momento, na minha na faculdade, eu não tenho muita afinidade com as pessoas que eu faço aula. Então, tipo, não dá pra montar um grupo que eu sei que os caras realmente vão fazer. Mas na FTM eu já tinha conhecia geral, então, tipo, eu sabia quem fazia e quem não fazia. Dava pra equilibrar as coisas. Ah, e tem também aquela, você sabe qual a deficiência do seu colega e você põe cobre aquilo que ele sabe fazer, sim, sabe? Se eu tô, tipo, se eu quero puxar a frente de um grupo, que a maioria das vezes eu tento fazer pra sair, eu sempre, tipo, se eu saber que um cara ele é mais troll, digamos assim, eu vou jogar uma parte que é mais tranquila então de fazer, porque eu sei que pelo menos a parte tranquila ele vai tentar fazer. Então, véio, o meu problema é com quem já escolhe a parte tranquila e não quer fazer. É, mano. Então é isso aí. Iago, seu último ódio, cara. Meu último ódio? Cara, vou guardar muitos ódios ainda pra vida, porque... É bom, tá sempre, né? Aqui, né? Tá sempre aqui, é o que motiva é a gente. É bom odiar. Né? O ódio te faz levantar de casa todo dia e xingar o próximo. Amém. Mas, cara, meu outro ódio gratuito vai pra um comportamento, na verdade. Diga. Eita. Que é pessoas que defendem rolê ruim só porque é barato. Eu defendo rolê ruim porque é barato. Cara, mas assim, você não tá entendendo o nível de rolê ruim que eu tô falando. Assim, vai lá, descreve. É a galera que chega pra você e fala assim, cara, vamos num lugar tal, porque a cerveja, sei lá, é 6,50 e lá no centro é 7. E aí você fala assim, não, então beleza, o que que tem lá, 6,50, 50 centavos, né, beleza, vamos. Só que assim, é 50 centavos a mais que você vai pagar por um negócio que você vai ser atendido, você vai ficar num lugar que é melhor... Você vai ficar num lugar que tem um cuidado um pouquinho maior sobre você, sabe, que tá consumindo. E no outro você não vai ser atendido, não tem nenhum... O lugar tá caindo aos pedaços, o lugar tá mal cuidado, tá sujo. E assim, se esses 50 centavos faz diferença pra você, cara, não sai. Cara, mas tem... Guarda tem seu coisa, dinheiro, tem porque se 50 centavos faz tanta importância assim na tua vida, você não tá podendo gastar com cerveja. Mas vamos falar de proporções, cara, mais altas. Digamos que tem um open bar ruim... De 20 reais e um outro open bar bom de 40, que é o dobro. Ah, mas peraí. Não, mas depende, o que você vai ser servido lá? A função do open bar é pra ficar... E o open bar é outro rolê, assim, o caso é mais pra barzinho. Cara, mas é uma coisa, por exemplo. Porque, assim, o que você tem de galera universitária que defende rolê de bar ruim, bar merda, falando que, ah não, porque lá é baratão. Cara, lá é barato, mas, cara, lá fede mijo, lá você não tem onde sentar. Lá, não, eu não vou citar nome pra não ser processado. Mas, epa! Não, nesse lugar específico que eu tô falando, eles inclusive reformaram lá agora e valeu a pena. Mas tá. cara, é um lugar que fede mijo, que não tem ninguém pra te atender. Sabe, os caras não tem nem bebida direito no lugar que você tá indo pra beber. Sabe, não tem nada pra você comer lá dentro. O atendimento é ruim, a pessoa não tem troco. Sabe, a infra toda do lugar é ruim, não tá preparada pra te atender. E você vai economizar, tipo, R$1 no máximo, assim, se você for pra um outro rolê, em outro bar um pouquinho melhor. Mas, cara, o rolê é uma bosta, cara. E assim, você não gosta de você, não. Sabe? Você, tipo. Não. Eu discordo em algumas coisas, porque... Cara, eu tenho muita raiva disso. Só uma frase, universitário tem mais é que se fuder mesmo. É, universitário já tá fudido. Porque se eu for pensar, sei cara, lá. Então não vai gastar com cerveja. Cara, mas todo mundo tem tipo, direito de se divertir. 50 centavos faz diferença na sua vida nesse nível. Todo mundo tem seus vícios. Todo mundo tem direito de se divertir, velho. Sim. Acho que, tipo assim, beleza. Se você tem condições de... Você realmente tem, não vai doer em você em pagar, sei lá, R$1 a mais e ter um atendimento melhor, você vai. Vai e realmente recomendo isso aí. Mas, por exemplo, eu e, sei lá, a galera da minha turma tem um posto perto da universidade... Que, cara, eu sou bem imposto. É tipo assim, cerveja barata, você vai lá, pega, paga, sim, beleza. Por que que a gente vai lá pra caralho? Tipo assim, beleza, lá não fede, pelo menos. Quando a gente fede, não dá pra ir. Eu fiquei puto, eu desenvolvi esse ódio depois de um lugar que fede, tá? Sim, a onde fede realmente de explodir também é alta, né? Assim, onde fede, realmente, galera, não dá pra ir. Mas é tipo assim, se a gente vai lá por quê? Primeiro que é muito perto da faculdade. É um rolê que a gente dá pra ir e voltar, por exemplo. Mas você não sai de casa pra ir lá. Você sai da aula, vai lá e vai pra outro lugar. Sim, se você vai realmente sair de casa, hoje eu vou sair. Cara, mas tem gente que fala, hoje eu vou sair. Vai pra onde? Vou pro Flex. Uai, se ela quiser, e aí? É, não, beleza. Não, cara, eu realmente não importa. Mas é isso que eu tô falando. Assim, isso aí, você fala assim, cara, eu quero ir lá. É show. Só que assim, não... cria falsas justificativas, sei lá, apontando pro preço, cara. Mas barato, muitas vezes, ele agride o meu bem-estar como ser humano. É. E a galera desconta disso e acha que só o preço que vale. Falando de rolê barato, lembro de rolê de comida que nós compramos. Tipo, tem um bagulho com uma qualidade razoável, tem um bagulho com qualidade zoada. Razoável é bom. É da razoável. Cara, é bom. Então, nós cara, pega a qualidade tipo, de verdade, zoada, velho. Se você é realmente mal atendido e o lugar fede, desculpa, não dá. Aí realmente prefiro beber em casa. Sim, mas é essa que é a minha briga. Mas tem uma coisa, por exemplo, você pega, sei lá, o posto. Sim. Cara, lá é de boa, cara. Não, mas lá o atendimento é bom. Esse exemplo do posto não dá pra colocar mesmo, porque lá o atendimento é bom. Você é atendido, você sabe? Só paga. Self-service, show. Mas tem, cara, tem lugar que realmente, você não pode ir lá pegar bebida porque você tem que esperar ser atendido. Sim, aí é ruim. O garçom sai de lá e não fica lá. Como que você vai... Você fala, ué, caralho, eu não posso ir lá pegar e o garçom nem tá aqui no lugar. Aí o lugar tá fedendo mijo de cachorro, porque lá durante o dia... vende gás, sabe? De cozinha e tem uns cachorros lá. Sabe o que é foda? E aí tem uns espetinhos pra vender, só que a mulher que faz espetinho não foi hoje. E aí a galera paga... Cara, é literalmente 50 centavos a menos do que outro bar que tem, tipo assim, do outro lado da rua. Nesse caso eu concordo. O seu exemplo específico tá tudo certo. Mas assim, tá gerando uma imagem bem vívida na cabeça da gente. Mas sabe o que é pior que isso, cara? O que é pior que isso? Se defende como rolê barato, mas ele não é barato. Exato. E o atendimento é ruim. Sim, é que bom, isso é o que mais tem. Sim, sim. Que isso. Mas é o que mais tem e assim, ele também se aproveita dessa galera que defende... tem que ir no copo sujo, tem que não sei o quê. Cara, copo sujo, mas cara, eu já vi muito copo sujo que é ruim, mau atendimento e não é barato assim não, sim, galera. Sim. É o seguinte, fique em casa. É por isso que eu falei. Exato, cara. Vai cuidar do seu futuro, vai estudar, moleque. Mas não é querendo ser moralista de tipo assim... Eu quero. Não confundo esse meu discurso de ódio com o discurso moralista. Ele é só um discurso de ódio. Eu acho que essa é a melhor frase desse podcast. Não confunda meu discurso de ódio com o discurso moralista. Muito bom. Mas assim, acho que, tipo assim eu realmente tenho raiva, e essa é uma raiva gratuita, só da galera que pega esses rolês ruins, coloca ele numa capa de cult, numa capa de descolado, pra ir e vende ele nessa capa, falando, ah não, porque é mais barato, ah não, porque não sei o quê. Assim, é isso que me irrita. Não é o rolê de economizar. Cara, quem reclama de economizar dinheiro? Porra. Realmente. Mas é aquele rolê, velho. Qual que é o rolê? Vai lá, exatamente. Faz o que você quer. Divirta, faz o que tu queres. A atitude será lei. Um beijo pro Crowley. Cara, um eu já abri mão de muito rolê que eu... Sabe quando você faz assim, ó? Vai dar ruim. Não. É, você assim... Não, nem o cheiro de mijo lá, cara. Você cheiro de mijo de casa, forte, assim, cara, não vou. A galera, eu vou pra um lugar, tipo assim, cara, não vai ser legal, lá não é bom de ficar. Exato. Às vezes é situacional. Os próprios donos sabiam que lá era um lixo porque eles pintaram o lugar e reformaram semana passada, cara. Eita, cara. Até os donos... Fala o nome aí, a gente vai cortar. Pode falar, velho. Já falei, ó. Eu vou cortar essa porra, vai dar trabalho. Não, mano. Não. Coloca um bip. Já falou um monte de coisa que você vai ter que cortar. Cadê? Agora. Tá. Aqui tem um sinuca. Lá é um lixo. Aqui tem lá uma sinuca. Não é ruim. Aqui tem uma sinuca. É, sabe o que que lá é um lixo? Primeiro que a cerveja tá quente, sempre. Sim! Agora o João tá do lado dele. Fudeu. Sabe o que que eu realmente concordo? Porque é uma quadra do Flex. Não, mas espera. É uma quadra do posto que o litrão é mais barato. Vai pro posto, porra. Cara, exato, mas assim, é, exato, cara. Tem, que distribuidor tem... que é? Cara, não vamos falar. Ah, eu vou bipar isso eu tudo. Eu já vi o Luizinho indo pra lá. Não, uma vez. Já foi comigo lá, velho. Cara, tem uma coisa que eu odeio muito, que é compromissos na metade da manhã ou na metade da tarde. Inclusive foi minha frase inicial. Sim. Cara, porque... isso mata muito. Mas você tem que me explicar um pouco melhor isso. Eu consigo descrever uma imagem mental muito boa. Vai lá. É o seguinte, imagino, é porque eu sou um cara que, como eu falei, eu gosto de ganhar tempo nos segundos e tal. Aliado a isso, eu sou uma pessoa que odeio interromper coisas. Então, por exemplo, a gente marca um rolê pra 4 horas da tarde ou almoço meio-dia. Pode ser. Eu não vou fazer isso, nada. Você fica pensando no rolê até a hora. Nada, entre meio-dia e as 4. Você não pode marcar outra coisa também, porque senão não vai dar tempo de ir pro rolê e você perdeu 3 horas. Eu fico maluco, tipo assim, eu vou sentar aqui nessa mesa, eu vou começar a ler um livro, só que daqui a pouco tem que me arrumar. Eu vou estudar, mas daqui a pouco tem que me arrumar. Já sofre por antecedência. Vou assistir série, mas eu vou ter que cortar episódio porque eu vou ter que me arrumar. Mano, me dá um horário que eu tenho que fazer alguma coisa, em seguida eu já vou, sabe? Tipo, acordo, já vou, almoço, já vou. Você perdeu horas ali no meio. Exato, sem fazer nada. Eu fico olhando pro teto. Falei, que porra é essa? Você fica, eu vou ter que sair daqui a pouco. Não posso fazer nada. É aquela coisa: se a gente combina um rolê 4 horas, chegou 4 horas, tô te esperando já chegar. Você não pode chegar às 6. Ah, vai se fuder. Ô, raposa. Não, aí que acontece? Aí se você realmente consegue fazer alguma coisa antes disso, você se atrasa. Se atrasa, exatamente. Porque as coisas que a gente faz hoje em dia, elas demandam tempo, querendo ou não. Então, tipo assim, você vai estudar até você abrir o caderno, até você achar onde você parou, até não sei o quê. Mas que caderno você tá usando, cara? Eu vou te passar umas ali melhor aqui. Sério? Você abre na hora, rapidão. É muito mais fácil. Não, mas eu falo assim, tipo, se organizar e saber onde você parou, onde você vai começar o estudo, sabe? Tipo assim, coisa. Você tem que estar num estado mental, né? Você tem que pegar, questão de ritmo, tipo, até você pegar o ritmo de fazer uma coisa que você quer fazer. Você vai interromper. É igual, aí depois tem aquela quebra. Aquele negócio, você tá lá na universidade, aí a pessoa marca uma reunião pras 4. Sim. Não é nem tão tarde pra você voltar pra casa e depois, nem tão cedo de você ficar lá esperando. É muito ruim. Isso rola muito comigo, tipo assim, as pessoas marcam coisas, sei lá, 3 horas da tarde, e comumente, às vezes eu já tô perto. É, você fica lá esperando, é uma bosta. Vou lá. Exato, vou colar lá. Você realmente não tem porra nenhuma pra fazer. Isso rola muito, tipo, com compromissos na tarde. Vamos 2 horas da tarde em tal lugar. Aí eu almoço no RU, que é o restaurante universitário. Colo lá, chego tipo 1 da tarde e falo, vou esperar aqui 1 hora. Ele ainda vai, o problema é quando é 4, né, velho? Então, mas aí eu vou até já ligar meu ódio com o do Arthur. Porque obrigado. Eu já é o seu último? É o meu último. Vai lá, Vitinho. Eu tenho um problema que é... É de todos nós temos. Todos nós temos. Problemas. Mas eu tenho um problema que é... Se eu puder dormir 5 minutos, eu durmo 5 minutos. não existe deixa eu ficar acordado aqui. Então, os rolês que são marcados no meio da tarde... Você tá falando que em todo momento que você não tá proativamente fazendo alguma coisa, algum compromisso, você tá dormindo. É basicamente o meu ócio. Meu modo... Economia de energia. Economia, né? De energia, ele vai estar ligado... Quando não existir atividade no meu CPU. Por que você nunca tem sono, Vitinho? Porque eu sempre tô dormindo. Vocês imaginam o Vitinho sentado numa mesa dormindo. Aí você chega, você dá uma balançada na mãozinha dele, igual você faz com o mouse, essa coisa dá uma balançada. Então, por exemplo, e ele volta. Vamos ao mesmo exemplo. Se eu marquei uma reunião na universidade às 4, você vai ficar das 1 às 4 dormindo na universidade. Putz, cara. E assim, vai pra casa, dorme e volta. É um dos meus cara, meus eu dilemas, super cara. Concordo com você, porque eu gostaria, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não consigo pegar no sono fácil. Esse é uma tristeza da minha vida. Conheço o João há tipo 6, mas quando eu pego anos. Meu amigo... aí eu... E o João tem sérios problemas de sono já faz uns 6, 7 anos, tá, galera? Não, cara, é de hoje. Não, o João ele é meio coruja, meio morcego, né? Ele se me chamar na 3 da manhã, 4 da manhã na interwebs, eu respondo, tá? Chama no chat, no Messenger, 3 horas da manhã, se xingando humildemente. Nossa, então, mas isso é um problema pra mim, porque... Quando eu durmo muito, eu geralmente, tá, no máximo 5 minutos já tô dormindo. Sim. É, tipo, meu qualquer sonho, lugar, cara, caralho. Qualquer lugar, sonho. Se eu sentar aqui, se eu quiser falar, não, deixa eu dormir, aí eu aperto um botãozinho aqui, falo economia de energia e eu durmo. E geralmente, sei lá, vai ter 1 hora de diferença entre um compromisso e outro, e eu vou dormir nessa 1 hora. Queria ser assim. É meu sonho, né? Só que você não dorme 1 hora, você dorme meia hora, porque meia hora pra você acordar e pra você ir até o lugar. Chegar morto, né? Você faz o sono polifásico, né? Cara, eu queria fazer, inclusive, eu tava até pesquisando sobre isso. O que é isso? Você dorme sono polifásico. Você dorme de 3 em 3 horas, 20 minutos ou 30 minutos, tem algumas assim, vertentes. Tem várias... Peraí, mas isso funciona? O mais conhecido é o seguinte, você dorme 3 horas da noite, uh-huh, e você faz sonecas, você faz 3 sonecas de 20 minutos. Ao longo do dia? Eu vou demorar tipo 40 pra conseguir dormir. Não, o que eu vi, isso é muito bom. Não, o que eu vi era um pouquinho diferente ainda. Vários tipos. E tem etapas também, você não consegue, tipo, hoje você fala, a partir de amanhã eu vou fazer um sono por fase. Você tem várias etapas pra você chegar nisso. Tá. Beijo pro ouvinte menor aí. Mas, você dorme de 3 em 3 horas, uhum, 20 minutos. Sem as 3 horas de noite, mas de 3 em 3 horas você para tudo que você tá fazendo, dorme 20 minutos e vai. Porque quando você atinge, assim, no começo você não vai conseguir ter isso, você vai ter 20 minutos no sono mais bosta que você já teve. Uhum. Mas depois de um tempo você. Porque a gente só descansa no REM, né? Parece. Sim, sim. E depois de um tempo, quando o seu corpo acostuma, você dorme, você chega no REM, tipo assim, em um minuto. Você tá me dizendo que quando a gente dorme, tá tocando Losing My Religion na minha cabeça? Isso, com careca cantando. Entendi. Mas é cá, isso não mata neurônio e foge memória de longo prazo, não? Eu não lembro. Aí a gente tem que pesquisar, né? Só não é pra isso. Mata é porco, meu amigo. Deve ser. quer dizer, não. Que? Que? Não entendi, velho. Entendi. Aí tá vendo, ó. A galera, os neurônios embora aí. Preciso dormir. Isso foi a maior propaganda anti-sono polifásico. Então, 5 minutos aí. Não, mas é sério. Sono é pra isso, é pra não matar os neurônios de cansaço e pra. Com certeza. E pra memória de longo prazo ser estabelecida, sabe? Assim, não, mas assim, se você chega no REM, você tem essa melhora, sabe? E assim, só pra fazer um adendo, privação de sono não faz mal. Assim, a gente ainda não tem nada comprovado de que faça mal. Ah, eu tenho. Fico malzão, mano. Eu tenho. Não, então, mas assim... Mal em que sentido você tá falando? Porque eu tenho. Por exemplo, o maior tempo... Mal humor, eu garanto que faz. Então, o maior tempo, se não me engano, que alguém já ficou sem dormir foi 11 dias. Sim. A pessoa tava alucinando no final, completamente sem noção de nada e tudo. Uhum. Só que ela dormiu e voltou ao normal. Só que... exato, mas o rolê é que... De casa não precisa ficar alucinando aí, não. Você... Já foram feitos testes, tá? Não precisa ser... Quando a mamãe fala pra você dormir, cara... Quero saber... Se tiver com sono, dorme, né? Eu quero saber que comitê de ética que deixou esse experimento, mas agora vamos lá. Talvez tenha sido na Rússia, mas beleza. Certeza. Quando você dorme mal por muito tempo, você começa a ter... Você começa a ter problema no funções cognitivas, então você não vai pensar mesmo. Mas aí que tá, que é uma pensava. Noite bem dormida e você tá novo em folha. Esse que é o sono não se compensa. Tipo assim, você não compensa o sono, tá? Que você ainda vai ter uma queda. Não, porque você não tá compensando aquele que você já perdeu. Só que você tá se renovando pro próximo dia, porque você vai ter dormido, entendeu? Chimbinha, seu último ódio aí. Cara, vai ser uma coisa bem pessoal minha que eu dá vontade de dar um soco eu quando acontece. Eu odeio existir. Além de existir, de outra coisa que eu acabei de pensar, mas eu não vou soltar. Ai, meu Deus. Teve uma coisa que eu ia ser bem bosta, vocês encheram o saco se eu solta, falasse. Solta. Não. Odeio falar demais. Fala... Também. Mas não é isso no momento. Ia ser outra coisa bem bosta, mas eu vou voltar no que, na ideia inicial. Cara, não sei porquê. Eu não consigo lidar com barulho de isopor. É verdade. Por quê? Cara, que é? Sério, não consigo mesmo, velho. Barulho de isopor dá vontade de sair no soco com a pessoa automaticamente, velho. Provavelmente, eu vou dar uma hipótese maluca aqui. Provavelmente quando você era pequeno, você foi pareado com algum estímulo neutro, que no caso era o barulho de isopor, com um estímulo negativo, saca? E aí, até hoje, você tem uma aversão a isso. Sim, tipo, mas eu não... Você viu um rato quando... Não, rato você não tem medo, né? Não. Você viu um susto. Medo. Vendo um bicho de isopor. Cara, não sei o que acontece. Sempre que meu pai vai, tipo, pegar aquelas caixas de isopor e fazer qualquer coisinha, velho. Eu já fico todo bugado, já fico pistola, já tenho que sair de perto. Ou... tipo, é uma gastura, sei lá. Sim, sim. Isso me... Mas é tipo aquela gastura que o pessoal tem com o quadro negro, passando a unha em quadro negro? É basicamente só que, tipo, é uma coisa bem pior, por exemplo. Esse barulho que o meu amigo... Pra quem não sabe, tem um pouquinho de isopor aqui, a gente tá irritando o garoto. Esse barulho que ele fez agora aqui, tipo, foi ruim, mas tem uma versão piorada dele que... É o agudo, quando passa o liso. Véi, não sei dizer. Você já reparou? Não. Você tenta reparar. Tá bom. Tentei reparar. E, tipo, se for com um pouquinho o isopor, assim, às vezes não funciona, mas tem que ser com muito, velho, não sei. Cara, não sabe sei. Aquele... É aquele tipo de barulho que quando acontece, seu maxilar começa a apertar, tipo, ranger. Atrás da... Parece que fica frio na nuca, né? Para com essa merda. Sim. Isso passar unha em quadro. Acho que nenhuma tortura então, é pior pra mim do que isso, velho. Carro com pintura metálica. Passar unha. Nossa. Nossa. Você quer morrer, Gargão. Esse cara dá uma gastura mesmo, né? Porra. Nossa. Deve ser uma sensação parecida. E acho que é isso aí, né? O meu último humilde e o seu, menino João. Cara, o último pra fechar com chave de brilha. Bosta. Brilha, pra brilha. Cara, eu odeio... Me deixa puto, vai. Gente que sabe tudo, velho. Ah, mas eu sei tudo. Não. Você não entendeu. Você falou isso olhando pra metade da sala. É, realmente. Não, cara. É eu aquele cara, olhar... tipo assim... Odeio o Arthur no ensino médio. Não, não, não é aquele rolê, tipo assim, se ele o cara realmente sabe... Não era beleza. Aquele rolê messiânico, né? Não, não, não, não é aquele rolê. É o cara tipo, que se refutar. O cara realmente sabe, beleza, ah, mas é aquele cara que tem, acho que tem obrigação de saber tudo, sabe? Ah, eu sei qual é. É aquele cara que, tipo, você vai entrar num assunto, você sabe que o cara não sabe nada sobre aquilo, mas ele tem que te mostrar que sabe... E tenta, tipo, desqualificar o que os outros estão falando, porque é ele que sabe, entendeu? Ele quer passar um ar de superioridade. Sim, sim. Nos últimos 2 anos... Eu tenho passado por uma certa mudança na minha vida. Tá, tudo mais. Mudança de personalidade também. Oh, Mephisto. E as duas melhores. E as duas melhores palavras do vocabulário que eu aprendi pra sair de qualquer uma é o não sei. Sim, cara. Cara, não sei. É tão gratificante. O não sei, tão, não tão sei. Usado. Eu não usado. Tenho referencial teórico pra discutir cara, sobre isso. Cara, eu não sei. Ah, não, mas eu quero. Não sei. Eu não quero saber não, também, não. É, de vez em quando os meus pais começam a falar alguma coisa que eu tenho, tipo, eu realmente tenho preguiça de falar sobre. Política. Sei lá. É, exato. É, às vezes pedem minha opinião, eu simplesmente olho e falo, não sei. É, não sei. Não sei. Então, mas isso que é o foda, tipo é assim. É muito bom. É muito gratificante. Acho que libertador. O foda é aquela pessoa que tem. Que se sente obrigação de saber de mostrar, tudo sobre tudo. De mostrar que sabe tudo, sabe? Nem é de. Ela mesma, sabe? É de mostrar que é inteligente. Fica sabe? Meio pesante. Cara, eu acho que nesse caso é porque a pessoa tem um certo medo de, sei lá, parecer inferior às outras sei, pessoas, velho. É... Não pode ter falar... um complexo de melhoridade é, de sim, de sim, provavelmente. E outra coisa que tá meio que desse lado é o mansplaining, né, velho? Que é tipo, a pessoa que, sei lá, uma tá falando, no caso o mansplaining é específico pra homem e mulher, né? Que a mulher tá falando alguma coisa e o cara entra, tipo... Ah, o que ela tá querendo dizer é... Mas, gente, só pra vocês entenderem o que o João tá falando. Isso é o mansplaining, tá? É isso mesmo. Isso é mansplaining. Cara, o melhor mansplaining que eu já vi na minha vida, e melhor no sentido de, tipo, de errado, saca? Foi, tipo, a mulher era uma física do caralho, assim, astrofísica e tal. E acho que foi ano passado, descobriram alguma coisa que normalmente não era descoberta. Acho que é rolê da onda gravitacional, não sei o quê. E ela tweetou sobre isso. Puta, que legal. Isso foi muito bom. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o cara embaixo veio todo pedinte em 140 caracteres, tentou desmerecer ela. Ela virou e falou assim, cara, é sério isso? Então, tenho, velho. Tipo, não, ele tentou, ele foi explicar, tipo assim, meio que transcrever o que ela tava falando pra os outros seguidores dela. Sim. E ela falou, tipo, velho, você sabe quem eu sou? Você tem um PhD em você está falando. Física, você sim. Falar isso? Tipo, assim, não que o cara possa saber mais que ela, tá? Mas beleza. Ah. Provavelmente não sabe. Provavelmente não sabe. E tipo, cara, porra, deixa a galera falar, velho. Então... Sim, deixa os caras. Deixa os garotos. Cara, garotas. Isso que você falou entra muito, tipo, até em faculdade, em escola. Assim, eu não sei se, tipo, quando alguém. Quando a professor tá falando alguma coisa. E é um bagulho bem óbvio que a professora tá falando e, tipo, a pessoa vai lá e completa. Sim, sim, cara. Ou senão ela pega o comentarista óbvio da sala. Ou senão ela vai pegar a palavra do professor e vai, tipo, moldar as palavras, falar a mesma coisa, véi. Comentarista óbvio. Isso me deixa triste. Cara, é foda. É aquele cara, esse aqui é laranja, ele. Você é laranja, professor? Ah, mas como é que a gente chegou no laranja? Ah, é tal, tal, mas tal. Mas esse é foda quando você vê que a pessoa, tipo, não é dúvida. Realmente parece que quer... Só se mostrar. Se mostrar ou ganhar moral sim. Do professor. É isso que eu acho assim. Ruim. Que quando não é questão de dúvida, quando é questão de exibição. Exibição é feio, velho. Mas ainda tem... Ah, vou defender meu peixe de novo aqui, merda. Mas ainda tem aquele rolê do tipo, olha, você pensou numa coisa legal sobre a matéria, um rolê que o professor não comentou. Claro, pode falar, velho. Não, mas tipo, você fazer um comentário que adiciona coisa a tipo, mais. Se o professor não comentou sobre tal coisa que não, talvez, isso é foda. Sabe, tipo, ah, falta por isso. Você tem que passar por um crivo mental. Você tem que peneirar seu pensamento. Né? Vai valer a pena. Isso rola muito na faculdade, do tipo, o professor acabou de falar uma coisa e alguém pergunta em outras palavras e o professor repete. Tipo, mano. É, velho, isso é foda. Quando, aí, tá chegando no final da aula, o cara faz isso, mano, dá vontade de matar, velho, porque você quer ir embora. Realmente. Aula antes do almoço é... Nossa, aula antes do almoço é sofrimento, nossa, cara. Isso aí. Porque RU é sagrado, meu. Sim, aí você começa a pensar, nossa, a fila vai estar grande. A fila vai estar... Já fica triste. Uma coisa que me irrita aleatória aqui, ó. Fila. Por que que a fila do RU, que é o nosso restaurante universitário, a maioria aqui é da UF, por que que a fila do RU no começo do semestre é tão grande? Cara, é porque a galera da engenharia ainda não desistiu das matérias. Sério? Por isso. Cara, é a questão assim, estão entrando bichos, os caras querem ver os bichos, querem ver coisa nova. Pau no cu dos bichos. bicho nem é gente. Nem é. Então, brincadeira, brincadeira. E começa a juntar, tipo, nego ainda não desistiu. Porque cara, tem bicho cara que... é tão aluno quanto você, sabe? Eu sei, então, exatamente. É só mais um. É outra coisa que não faz sentido. Mas, tipo, essa questão é, tipo, os caras começam a fazer a matéria, o cara sabe que ele vai desistir das 8 matérias que ele pegou. Mas ele vai, filho, vai nas 3 primeiras semanas. Não, beleza, tudo bem ele tentar, então, tranquilo. É, tentativa não, é isso. O que me grila é, tipo assim, tipo, dá pra fazer um sistema de 100 e você não tem que ficar lá na fila, né? É, sim, bem melhor. Sim, sim. Inclusive tentaram, mas faz a galera não aceitava alguém entrar, sabe? Faz um rodízio. Melhor. Inclusive, mano, como mudaram o sistema de 100, eu tenho a senha lá em casa. Não, quer dizer, tiraram o sistema de senha e fiquei com a senha lá em casa. Mas mesmo no Maramba tem senha ainda. Tem, cara, na nossa turma não tem. Tem, desde tem 100. Não, mano. Não, mano. Tem? Tem não, mano. Tem. Mano. Tinha, mas tá no Marama há quantos períodos? Santa Mônica tinha, cara, mas não tem mais. Enfim. Anyway. A gente anyway. Finaliza aqui. Isso aí, galera. Terminando mais esse episódio, acho que deu pra gente odiar bastante. A gente deixou pra gravar bem puto, pra ficar esse ódio bem transparecendo pra vocês. E comenta aí embaixo o que você odeia também. O que... Você concorda comigo que isopor devia ser extinguido, velho? Se você discorda de alguém de nós aqui, se você tem outro ódio interessante pra falar. Chama no Twitter. Pra você, né? Se você discorda. Cara, se você odeia alguém que tá falando, pode falar também. Não, primeiro você segue no Twitter, depois você marca nós no debate, que a gente começa uma conversa saudável. Pra gente não comparecer. Exato. Ficar rindo de você ter ido à toa. Manda e-mail pra gente, o e-mail vai estar aí no post. Sim. Mas vamos falar também, a galera talvez tá ouvindo baixado. Você tá, contato, você arroba... que tá ouvindo no carro do cara do lado, o trânsito. Dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. É contato, arroba odiariodebordo.com.br. Isso aí. Beleza? Vamos terminar tchau, com tchau, tchau? Contato, arroba odiariodebordo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos em mais uma parte aqui de indicações desse programa. Sim. Opa. Acho que a parte que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. É a parte que o pessoal ouve o programa só pra chegar nessa parte. Sim, sim. Inclusive, a gente teve muito feedback de vocês em relação ao programa passado que a gente fez sobre as obras que nos influenciaram. Falando que muita gente também concorda, passou pela mesma coisa, indicaram muitas outras bandas, muitas outras coisas. Cara, e agora filmes. A gente vai tomar um cuidado aí de sempre indicar alguma coisa, buscar colocar no post uma referência pra você poder procurar. Sim. E esse aí, cara. Sim, porque às vezes a gente fala e fica difícil pesquisar, porque você não sabe o nome, às vezes é, e você não pronuncia, né? É, pronúncia. Teve músicas que o pessoal pediu, né? Pra você mandar tem que pausar o programa pra você procurar. É, isso aí, isso é bad, isso é bad. Você abre, às vezes você abre até o navegador durante o programa e para de prestar atenção. É, você para de pensar que o que a gente tá falando aqui é extremamente importante. Ô? São especialistas sobre tudo. Sim, e nada ao mesmo tempo. É a pessoa que sabe tudo, sabe? Sim. Exatamente. Ô? Mas a gente vai colocar no post, sim. Se você quiser ir mandando suas contribuições, pode ir mandando aí nos comentários que a gente vai vendo. Tranquilo? Isso aí, vamos começar por quem hoje? Começar, Vitinho? Vamos lá, Vitinho. Bom, vou indicar aqui um álbum do meu querido. Já ouvi ele há um tempo, mas ouvi o álbum dele inteiro. Não, tipo semana agora. É o meu querido Jacob Collier. Oh. É o gêniozinho do YouTube. Ele lançou um álbum em 2016, chamado In My Room. No meu quarto? No meu quarto. E ele gravou o álbum inteiro no quarto dele. Sacou, né? Muito bom. E assim, é um álbum totalmente experimental. Tem um lance de jazz meio... Não sei, sabe? Tipo, é uma parada bem, sei lá, acid, jazz. Não sei. Não sei definir o estilo desse álbum, assim. Você provavelmente já viu um vídeo do Jacob no YouTube. Aquele cara que faz várias vozes, uma em cima da outra, sim, e tal. Sim. Ah, sei. É tem um cover cara, legal. É um menino bem, bem novinho, assim, sabe? Ele tem 22 anos e com esse álbum ele ganhou dois Grammys, né? Caralho! E é o primeiro álbum dele? Oi? É o primeiro álbum dele? É o primeiro álbum comercial, dele. Comercial, caraca. Ele ganhou como melhor arranjo de duas músicas aqui. Ele arranjou uma música dos Flintstones, uhum, e uma música que chama You and I. Então, assim, fica a indicação. O cara é muito bom, assim. Pra você que gosta de músicas que variam acordes, que viajam, que variam tempo. E é um álbum bem leve, assim, sabe? Não tem nada de... de muito complexo, a ponto de você não saber ouvir, sabe? Então, se você quiser relaxar, ouve esse álbum. Se você quiser apreciar uma boa música bem tocada, ouve esse álbum, sabe? Então, entendi. Fica a indicação. Jacob Collier, In My Room. Muito bom, muito bom. Boa indicação. E Chimbinha, sua indicação pra nós hoje? Então, galera, hoje eu vou indicar um filme. É um filme bem antigo até. Talvez vocês já tenham assistido ou não. Caso vocês não tenham assistido, vocês assistam. Tipo, é uma temática bem interessante, na minha opinião. Inclusive, tem um jogo que parece bastante, chama Life is Strange, não sei, acho que é assim a pronúncia, né? Sim, porque sim. Eu sempre erro a pronúncia de tudo. O nome do filme é Efeito Borboleta. Só o primeiro que pra mim ficou digno, tipo, de se assistir, é um filme muito bom mesmo. O primeiro, muito bem feito, assim, vou ter amarradinho em mão. Sim, bom. Tipo, a história é excelente, você vê, tipo, o drama, o cara passa. Você vê mais dentro do filme o peso das suas escolhas. Tipo, pra cada coisa que você faz, vai ter uma consequência que vai afetar o seu destino, tipo, inteiro, tá ligado? Então eu acho, então é mais isso, assistam lá, se divirtam com o filme, é um filme muito bom, dramático até, tem roteiro, tem os atores fodásticos lá, assistam, só. Isso aí, cara. Arthurzinho, sua indicaçãozinha. Vamos lá, né, ouvinte, depois de ouvir esse ódio, sem de coisa boa também, vamos falar de coisa boa, depois de amor. Falar de... Sexo, de brincadeira. Transem. Depois desse ódio disseminado pra esses... Não dá muito trabalho. Depois desse ódio disseminado pelos entregantes desse podcast, vou indicar uma coisa suave, leve, light. Indicar um álbum do Clube da Esquina. Achei que você falava Nat Roots, sim. Nossa, né? Que é o Clube da Esquina, o nome do álbum. Pronto Nascimento e... Outro rapaz, eu sempre esqueço o nome. É, acho que é Loborges. Loborges e Pronto Nascimento. E é muito bom, porque tem brasileiro, né? Tem toda uma pegada de um MPB muito gostosinho. Eu indicaria Girassol, que é uma música linda. E é isso, né? Vamos nos acalmar. Sim, os ânimos, cara. Um pouquinho, né? Então, muito bem. Muito bom, muito bom. E tem uma música espanhol. Iaguinho. Cara, eu vou fazer duas indicações. A primeira eu vou fazer um adendo do último programa que eu não tava aqui. Na hora das indicações, né, que é a série The Good Place. Tá na Netflix, é com a atriz que fez Veronica Mars. E, cara, é muito boa, assim. A premissa da série é que é uma série de comédia, né? Então tem 20 minutinhos ali cada episódio, dá pra você matar rapidinho. Ela tá muito bem criticada, a galera tá falando que é a melhor comédia atual na TV. E na Netflix, mas conta como TV também. É uma mulher que morre e vai pro céu, né? Assim, mas o conceito de céu e inferno é um pouco diferente. E tem um lugar bom, tem o conceito de céu e inferno é um pouquinho diferente. Tem um lugar bom e tem um lugar ruim. E ela vai para esse lugar bom, mas ela acha que tá lá por engano, porque ela tem o mesmo nome da outra pessoa que era para estar lá. E só que a vida dela foi completamente diferente da outra pessoa. Ela fala palavrão pra caramba e já foi em vários shows do Red Hot Chili Peppers, que é uma das coisas que condena a pessoa ao inferno. Mas, cara, é muito bom. E assim, o que me convenceu a ver a série não foi nem isso. O Arthur até falou aqui no último programa. Quando me falaram da série, eu falei assim, ah, ok, parece legal, mas eu nunca vou ver. E quando me falaram da série, eu falei assim, o que me convenceu a ver foi eu saber um spoiler. E eu falei, não, me fala o spoiler porque eu nunca vou ver. E o spoiler é que ela, na verdade, tá no inferno. Aquilo não é o céu. Oh, achei ruim esse spoiler. Não, cara, mas pode ver, na moral. É, cara, a série, assim, o que mais me fascina nela é porque ela chega em alguns lugares e fala assim, ah, beleza, já resolveu o conflito, eu não sei como que eles vão criar, sabe, uma trama, um novo conflito pra mim continuar assistindo, e os caras conseguem. Assim, até da primeira pra segunda temporada, do jeito que a primeira temporada acaba, você fala assim, ah, porque acaba com esse spoiler, fala assim, ah, beleza, agora ficou boring, né? Eu não quero mais saber da segunda. Cara, não, assim, eles resolvem o rolê da segunda já no primeiro episódio e, cara, é muito boa, as duas temporadas já estão no Netflix. Vou assistir, vão, então. Vão assistir, The Good Place, é muito boa mesmo. E a segunda coisa que eu ia recomendar é um artista, cara, na verdade, que eu tava até ouvindo mais cedo, que é Damien Rice, cara. Ele é aquele cara que canta aquela música do Closer, né, Perto Demais. O filme que é muito bom filme desse. Muito bom filme, que é aquela que a Ana Carolina canta, né? É isso aí. E tem a versão original, que é a dele, né? Que é muito boa, mas a obra dele inteira que eu queria recomendar, porque é muito bom. Cara, ele é mó... Assim, tem aquela pegada palmolão, bad vibe. Que é voz, violão e depressão. Mas é muito bom. Fica aí a dica. E tu, João Vitor? Esse rostinho lindo. O que você quer recomendar pra gente essa semana? Cara, já que a gente falou aí, sei lá, de ódio e... Sei lá... Coisas pesadas, coisas que nos irritam. E nada melhor do que a gente falar o que a gente usa pra dar uma tranquilizada, dar uma esfriada na cabeça. E uma das coisas que eu faço é jogar FIFA, cara. Que susto, cara. Eu pensei em falar de substâncias que a gente ia ter que bipar aqui. Ah, não, cara. Isso, isso aí a gente nem coloca, né? Ah. E sei lá, se você não curte muito futebol, jogo de esportes em geral, com certeza tem muitos jogos aí que vão te ajudar a dar uma desestressada. E, cara, beleza. Isso é muito bom você... Entrar naquele stand-by, que é tá fazendo uma coisa que é completamente inútil, e relaxar. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Sim, sim. E, cara, é isso aí. É isso aí. Muito bom. Então, segundo tchau-tchau da noite. Segundo tchau-tchau da noite, segundo você tchau. Se sentir aquecido e amado pelo... Nossa, cara. E odiado também, porque odiado, não? Né? Odiado, porque a gente também te odeia. Porque, cara, o amor e o ódio estão na linha tênue. Cara, é, realmente. Eles andam juntos, não são opostos. Primeiro a gente sai 5 minutos no soco, depois a gente sai 5 minutos no beijo, velho. O que um obsessivo faz com o objeto muta, que muta, ele... Muta ele, que cuzão. Que com nem tem isso aí, cara. Que com obsessivo... Tchau, tchau! Vai. O palestrinha. Vou te falar. Eu tô todo mundo com pesar, tchau. Você sabe, Iago? Sabe o que o obsessivo faz? Eu não sei, não, Arthur. Me diga. Sabe o que o obsessivo faz com o objeto que ele não consegue amar? Não. Ele começa a odiar. Olha. Oh, caralho. Obrigado, palestrinha. Ai, então, segundo tchau. Tchau.